Ligando para gravar. Centésima octagésima sessão. 180 sessões de jogo já, gente. Porra. Faz tempo, hein? Nossa, vocês estão com dificuldade de configurar microfone, essas coisas? Não. Eu tenho um software aqui que ajuda bem, tá? Se alguém quiser. Eu Chama vi que estava Voi. configurando porque ele está com o Microsoft Edge agora. Aí tem que configurar os plugins para Ah, jogar voltei. normal. Ah, entendi. É, a Entendi. primeira vez sempre buga. Eu tive que dar uns F5 aqui. Certo, não, tranquilo. Eu uso um software porque antes eu tinha que mandar o som meu para vocês aí e mandar para mim um retorno aqui para eu conseguir gravar, né, a sessão. E aí isso dava um problema de eco aqui que eu ficava ouvindo minha própria voz no meu fone de ouvido. E era um inferno. Se um dia se for dar entrevista, você vai ter que usar o ponto de retorno. Você não vai Mas ficar é. igual sanduíche. É. Mas aí eu resolvi o problema, instalei um aplicativinho aqui, que aí ele faz tudo isso que tem que fazer e eu consigo mutar o meu fone de ouvido, mas não muta minha voz no Audacity que tá gravando tudo pra gente. Pode crer. É muito bom. Bom, o inferno de mosquito. Vamos lá então. Vocês lembram como acabou a última sessão? Vamos fazer um repeteco curto? Sim. Vamos lá então. Vocês tinham saído do salão dos eventos, a maioria do grupo. A Ciri tinha permanecido um pouco mais de tempo lá dentro. E quando vocês saíram do salão dos eventos, conversando com a moça da entrada, tentando dialogar com ela e conseguir informações. Perguntando se ela tinha um livro, um manifesto de alguma coisa, começaram a ensinar uma coisa para elas. Ela se sentiu acuada, isso disparou um alerta nela, deu o um gatilho nela, ela expulsou vocês, praticamente expulsou vocês de dentro do salão dos eventos. E quando vocês estavam na rua, foram abordados por um desconhecido que falou: "Ó, eu tenho o que vocês querem, é o manifesto do Prócer, não é? Eu tenho, meus amigos fornecem isso para as pessoas, é um livro proibido que as facções não gostam que as pessoas nem venham comigo." Conduziu vocês até um beco, onde vocês foram emboscados por um grupo de assaltantes, os quais vocês eliminaram rápida e facilmente, e fizeram dois deles de reféns. O que tinha conduzido vocês até a emboscada, e o que provavelmente seria o líder deles, um conjurador que estava acompanhando o grupo. Vocês então obrigaram que eles entregassem, tentaram extrair todas as informações que vocês queriam deles. Descobriram que na verdade eles eram apenas uns manés que viram que vocês estavam com dinheiro ali, tentaram se aproveitar disso e assaltar vocês. E de fato eles tinham uma cópia do livro do Manifesto do Prócer que foi passada para vocês por eles. Vocês coagiram deles a pegar essa cópia e entregar para vocês. Então vocês têm agora a cópia desse livro em posse de vocês e eu mandei para vocês no privado aí os links para vocês lerem esse livro. E eu não sei por que que tá dando pau para eu copiar aqui. Bom, enfim, vocês têm a cópia do manifesto do Prócer aí, eu mandei para vocês. Não sei se eu mandei para todos, eu vou mandar no chat aqui. Quem não tinha, terá. Bom, após a emboscada, enquanto vocês estavam. Melhorou um pouquinho agora, isso pra mim. Alguém fala alguma coisa aí? Alô? De novo. De novo. Boa. Vocês ouvem a música de fundo aí? Sim. Ah, tá, beleza. Ó, pelo menos eu tô ouvindo. Joia. A música tá no Roll20? Não, não. Tá no meu player de música aqui e ela vai pra vocês aí, através desse programa que eu comentei. Bom, enfim, vocês conseguiram esse livro. Enquanto vocês interrogavam eles, uma coisa estranha, ó, o link tá aí no chat pra vocês verem, uma coisa estranha aconteceu, porque vocês viram membros da Patrulha da Perdição chegando no beco onde vocês estavam, carregando cartazes e colando cartazes nas portas dos estabelecimentos. Quando vocês foram averiguar, vocês viram que tinha foto pintada, né? Uma impressão 3D de todos vocês, certo? Pintada grosseiramente com uma tinta preta em alto relevo ali, bem, uma pintura bem, bem grossa, bem rústica, tá? É que tá só uns tambor agora de a música. Não, mas não tô ouvindo nada. Nem tambor, nada. Não? Que estranho. Mas ela continua. Vou aumentar o volume, ver se você ouve. Nossa. Dá pra deixar surdo, né? Agora voltei a ouvir. Não, vou deixar no nível bem baixinho aqui. Bom. Vocês foram ver o que, que eles estavam colando, era o cartaz com a foto de vocês, dizendo que vocês são procurados, vivos ou mortos, e quem paga a recompensa pelas cabeças de vocês é o Armorial. E aí vocês, astutamente, deram uma ordem pra eles, né? A Lisbeth conjurou missão, o Celerin deu comando... Não, o Celerin deu comando antes. A Lisbeth conjurou missão e ordenou que eles partissem pela cidade arrancando e recolhendo esses cartazes. Enquanto isso acontecia, se ele tinha saído do salão dos registros dos eventos, desculpa, encontrado com Desmond, e ambos foram para uma taverna para aguardar o retorno de vocês. Ela passou o nome da taverna para vocês e ficou aguardando por vocês lá. Quando vocês finalizaram essa ação no beco, vocês foram em direção a Ciere e ouviram só os gritos dos dois, os gritos agoniados dos dois caras que vocês tinham ordenado para retirar os cartazes, e vocês não os viram mais desde então. O Grial, ele tinha ido na frente já, certo? E quando estava na taverna, a Ciere viu um cartaz, ela e o Desmond viram um cartaz também, dentro da taverna, que tinha a foto de vocês, procura-se vivos ou mortos. Assim, ele pegou esse cartaz, quando foi examinar, a tinta se despregou do cartaz como se fosse viva, se juntou numa massa sólida negra e tentou atacá-la, mas aí assim, ele usou o poder de manipulação de matéria escura, um poder que ela compartilha com a Toph, e conseguiu aprisionar isso num jarrinho e utilizou o poder da runa de fogo para incinerar isso daí diante dos olhos espantados do Desmond. O Grial chegou, a Ciere explicou o que estava acontecendo, e o Grial, ele se transformou em nuvem, utilizando a armadura de folhas dele, e saiu pela cidade arrancando esses cartazes dos postes por onde ele encontrava. O restante do grupo foi até a taverna, encontraram com a Ciere do lado de fora para conversar com a Ciere e compartilhar informações do que cada um tinha conseguido. Quando chega o Grial, e o Grial começa a atacar vocês de uma forma estranha. Ele abre a boca, aponta para o Murin, emite um grito agoniante e cospe de dentro da boca dele uma massa negra no rosto do Murin, que começa a dominar o Murin. Rapidamente vocês agiram, a Toph utilizou o poder dela de manipulação de matéria escura para não entendi, Di. Pode falar aí se você não tiver. Como é que você tava com a coisa? Eu não queria interromper. A não, pode falar. Você falou que o Criel saiu para os cartazes e tal. A hora que eu cheguei, que eu descolei o negócio, foi a hora que meio que indiretamente que eu usei o metajogo, porque tipo. Eu sabia, eu tinha essa informação que eu tinha saído pros cartazes, mas a Toph não, tá ligado? Então por isso que não, até certo ponto não foi justificado. Mas sim. O fato de hora que ele chegou Ela tá com o pé atrás e isso sim foi até bem plausível. Uhum. Mas enfim, continua. É, essas coisas acontecem. Né? Mas foi um pouquinho de metajogo, sim. Só não foi total metajogo porque ele cuspiu o negócio preto no Murin. Né? E vocês já sabem exatamente o que é, vocês já tiveram contato com aquilo. E até mesmo porque, tipo assim, eu tô levando em consideração que toda vez que a Troca se aproxima de uma matéria escura, ela vai perceber. Uhum. Sim, de certo modo, vocês já estão meio que espertos com isso. Mas enfim. Por ela manipular isso daí. Uhum. Matéria nova, ela manipula, ela sente. Mas, sim. Enfim. Bom, enfim. Conseguiram arrancar isso de dentro do Griel. A Ciri ajudou, replicando o poder que o Lin Wu usou no Calmir, de atingir os pontos vitais do Calmir. Ela atingiu os pontos vitais do Murin. Né, fez com que fluísse mais fácil para fora do corpo do Murin. E isso permitiu com que a Toph rapidamente conseguisse arrancar isso de dentro dos dois. E permitiu com que os dois sobrevivessem a esse processo, que foi feito de forma rápida ali e poderia ter resultado em tragédia caso falhasse. Tá? Após isso, a Toph entrou na taverna para ver como que estava o Desmond, se estava tudo bem com ele, e analisou a Ciri também, para ver se estava tudo bem com a Ciri também, e se nenhum dos dois tinham matéria escura ou essência do nada, do vazio, dentro de si. E não, nenhum deles tinha. E é onde começamos agora. Toph dentro da taverna com o Desmond e os demais aqui do lado de fora da taverna, perto ali da área do banheiro. E o Griel, ele vai cambaleante, depois de tudo isso, em direção à taverna pra se embebedar e tentar esquecer o que aconteceu com ele. E eu tinha feito uma ação, você lembra, Jeff? Sim, sim. E enquanto o Griel tava indo pra dentro, né, da taverna, o Silerinha anuncia: bom, eu vou resolver uma coisa, vou até o quartel da cidade e se afasta de vocês rapidamente. É isso? Isso. Aí começamos. Tá. Vamos começar então. Primeiro com você, Murin. Oi. No momento que aquela gosma, ela cai em você, gruda em você, e ela penetra pelos seus poros, pelos orifícios do seu crânio, você sente a sua vista escurecendo, a sua mente inteira escurecendo, e você tem a sensação de estar despencando num abismo totalmente escuro e sem fim. Certo? Certo. Você despenca indefinidamente nesse abismo, e ele parece não ter fim, mas ao mesmo tempo no fim do abismo, apesar dele não ter fim, é uma coisa assim surreal mesmo, tá? No fim do abismo, dadinho preto, não dá pra enxergar o número. No fim do abismo, você sente uma presença gigantesca, avassaladora, que te congela e te paralisa. Uma presença que você já testemunhou antes, quando Theon tentou ir até ela e foi resgatado depois pelo Calmir, que se sacrificou, mais uma vez se sacrificou, pra trazer o Theon de volta e teve que ser salvo pelo Lin Wu. Tá? Você vê diante de si aquela presença que cobre uma imensidão inconcebível do espaço. E ao mesmo tempo é algo que não é o espaço. É um conceito muito estranho de você conseguir interpretar. E quanto mais você pensa nisso, mais confuso você fica e te dá até tontura de raciocinar nisso daí, porque é um conceito que as nossas mentes não conseguem compreender. Certo? Ocupa tudo, mas o que está diante de você que ocupa tudo é nada. Nada olha para você. Você sente ele te olhando, apesar dele não ter olhos. Você sente ele te olhando e ele te envolvendo. E você sente na sua mente a voz dele, ou a presença dele tentando se comunicar de alguma forma, porque não há som. Há nada. E essa presença comunica com você, dizendo: Eu vou pegá-los. Não poderão me impedir. E aí você se sente sendo envolvido pelo nada. Você se sente se mesclando, sendo mesclado ao nada. Você se sente desaparecendo, deixando de ser Murin, deixando de existir, se tornando nada também. Quando subitamente você é puxado de volta por esse túnel infindável e recobra a consciência. Você tá no chão, meio atordoado, você levanta a cabeça, você olha ao redor, tá ele sobre você, com o punho apontado, esticado assim pro alto, acima da cabeça dela, apontando dois dedos na sua direção, e você vê a Toph, ela fazendo gestos circulares com as mãos, ao mesmo tempo que no meio, entre as mãos dela, flutua uma esfera negra. E aí vocês, a Ciere vai até essa esfera negra, você se levanta e vai e ajuda, e aí vocês incineram essa esfera negra. Tá? É a primeira ação que você faz, e aí você vai recobrando o movimento do seu corpo, pouco a pouco, a consciência, e aí você escuta assim, de forma difusa, como se você... como se alguém tivesse explodido uma bomba próxima aos seus ouvidos, e você escutasse o som das pessoas abafado, distante, você escuta o Celerin se despedindo de vocês, o Celerin que está na forma de um soldado vestido de vermelho, e se afastando de vocês, rapidamente, resoluto, decidido. E bola com vocês, o que, que vocês fazem? Eu fui até o Desmond para poder verificar, né, se ele está com algum resquício do vazio. Tá, o Desmond ele tá sentado, uma caneca de hidromel perto dele, outras duas canecas vazias próximas a ele, um pergaminho vazio em cima da mesa e um potinho de barro vazio ali em cima também. Desmond olha... Ele olha pra você, faz um aceno e gesticula pra você sentar na cadeira próximo a ele. Você chegou a tocar em algum desses pergaminhos que estão com... com os desenhos do nosso grupo. Mas vocês não estão com aquela forma ainda das caras da milícia daqui? Acho que não, se ele se afastou. Ah, tá sim. Então sim? Aham. Uhum. Eu achei então... que tinha, tipo, distância, tá ligado? Esse tipo de coisa. Eu acho que não, dura que é tempo. É instantâneo, é. Ah. É instantâneo ou é concentração, Celerin? Nenhum dos dois. É uma duração de 8 horas, mas sem concentração. Ah, nossa. Melhor ainda que a Comenda. Bom, o Desmond, Toph, ele acena pra você e faz pra você sentar. E você tá na forma de um soldado dos Harmonium. Você é um teimoso agora, ou uma teimosa. Gesticula pra você e acena a cadeira pra você, sorrindo. Você chegou a encostar em algum daqueles pergaminhos com a nossa foto? Como assim, algum... Tem mais de um? Sim. Tem vários. Eu não sei o que vocês fizeram, mas parece que a Pentar está realmente irritada com vocês. Tá, mas responde minha pergunta. Você encostou em algum ou não? Não. Quem encostou foi sua amiga. Tá, eu vou fazer um teste em você. Se tiver algum resquício do vazio, eu vou ser obrigado a tirar. Tudo bem? Teste? Eu não vou nem encostar em você, fica tranquilo. Melhor mesmo, afinal de contas você é apenas uma criança. Eu jogo arcana ou percepção já? Você pode ser percepção. Você e ele podem jogar com percepção. Os demais teria que ser arcana. É... 46. Ok, muito bom. Você não sente qualquer resquício do vazio no Desmond. Certo. Porém, no centro da taverna, onde tem um poste com diversos retratos de pessoas procuradas, com diversas propostas de contratação de aventureiros e outros profissionais desejados, você sente uma presença bem fraca daquela gosma negra ali. Eu vou aqui na direção da passada. Quando eu sinto, dou uma procurada. Certo, você olha ali, procurando, e você vê diversos pergaminhos ali colados, inúmeros pergaminhos. Sua mente é afiada demais, tá? Então, enquanto você vai olhando e procurando, automaticamente sua mente vai memorizando aqueles cartazes todos que estão ali. E aí você vê um pedaço de 1,5 centímetros, mais fino do que um dedo, rastejando, subindo em direção ao teto, já acima da sua cabeça, caminhando pelos cartazes. Quando você nota isso, aquele pedaço minúsculo, ele se achata sobre as letras de um cartaz, ocupando o espaço dessas letras, simulando-as, tentando se ocultar ali. Mas a sua visão apurada não se deixa enganar por essa artimanha mesquinha. Que engraçado, dona Miguel. Ah, ok. Moore, você está bem? Está me ouvindo? Você está berrando isso dentro da taverna? Ah, mais ou menos berrando. É que ele tá lá do lado de fora, né? Ok, tá. É, eu vou recuando, só que sem tirar o olhar do bichinho. Certo. Tá. Vou aqui, suponho aqui que tem alguma janela pro lado de fora. Tem janelas. Tá, encosto na janela ali. Oi. Você está bem? Sim, estou melhor. Dá uma olhada ali em cima. Eu aponto pra ele. Joga a percepção, amor. Tá, peraí. Enquanto o Murray joga... desculpa, vai. Pessoal, dá uma olhada ali também. Vê se vocês conseguem enxergar. Se ele pode rolar o teste aí também. Se ele o seu teste com vantagem, tá? Porque é algo com a qual você tem familiaridade. Você é Toph. Meu Deus, 25. Ok. Naquele pergaminho ali, ó, tá vendo? Onde tem a figura de uma moça com uma roupa meio... Ok. Moore, então, pode rolar com vantagem agora também. Pode rolar. Mais um dado aí pra ver se melhora o seu teste. Vai dar 27. 27? Bom. Tá legal. Vamos lá. Não apareceu aqui o seu... Murray, para de ficar olhando pra mão. O meu eu tô jogando na mão, amor. Ah, você tá jogando na mão? Ah, beleza. Tô. Bom, gente, ó. Decote é no de cima. Certo. Ambos veem que um cartaz de... que tem uma recompensa por um fugitivo. Tem as letras onde dizem o valor da recompensa, que é 100 moedas de ouro. As letrinhas, elas estão mais gordinhas. E na hora que vocês notam aquilo, as letras, elas se juntam, formam uma bolinha que se estica, feita uma minhoquinha, e começa a rastejar rapidamente em direção ao teto. Que engraçadinho. Tá com o potinho ainda aí, amor? Potinho? É, que vocês estavam queimando. Ele tá aí no chão ainda? Tá com quem? Potinho. Acho que tá com a Fieri. Tem um pote em cima da mesa com o Desmond. Ah, é verdade, tá com o Desmond, né? Isso. Tá, então, vocês me dão licença, presta atenção, eu vou tentar colocar ela dentro do potinho. Se vocês verem que ela vai tentar me possuir, vocês façam alguma coisa, por favor. As pessoas dentro da taverna, elas param tudo aquilo que elas estão fazendo e ficam olhando pra você, apreensivas. Certo? É. E conforme você vai se deslocando, indo pra lá e pra cá, você percebe que as pessoas, elas vão meio que se afastando de você, deixando suas contas pagas em cima das mesas e vão saindo da taverna aceleradamente. Quando você chega perto do Desmond, ele dá um sorriso, dá uma outra golada e ele fala: com essa aparência que você tá, vai espantar todos os fregueses. Que bom, pelo menos não vai ter outras pessoas vítimas disso aqui. Se me der licença, eu vou pôr esse potinho. Precisa de ajuda? Não, do potinho só. Ok. Ele dá mais uma golada no hidromel dele. Que é o certo, tá, Jeff? Aí onde você tá mesmo, no centro aqui. A gente tá usando o mapa da taverna onde vocês estão hospedados, mas ela é meio diferente, tá? Mas só pra ter uma referência. Aqui no meio tem um poste. Tá? Eu vou até o negocinho e começo a tentar manipular a matéria, né? E puxar ela pra dentro do potinho. Certo, você usa como se fosse o moldar rochas, só que versão matéria escura. E aí você consegue trazer pra dentro do potinho aquilo ali. Tá. Tem, é minúsculo. Do tamanho de um dedo, praticamente, né? E cai ali dentro do potinho. Tem tampinha? Tem uma tampa. Beleza, eu fecho. Tinha tampa seu pote, não é, Siri? Pra falar a verdade, não. Não, então não tem tampa, não. Tá, então eu pego... Se tiver algum copo de hidromel nessa... Pega a rolha da garrafa de hidromel e já era. É, então, se tiver alguma rolha ou um copo, eu faço tipo tem qualquer... Tem copos, coisa. Pratos, taças, canecas aí ao redor, à vontade, você pode usar o que você quiser. Eu faço uma coqueteleira, manja. Ok. Pego o baixo, pego o negócio, vou até aqui a janelinha. Siri, Murs, tô. Ainda sobrou mais um pouco de matéria. Bem cabo, por favor. E dou passo pra quem tiver próximo aqui, a janela. Ok, beleza. Vocês dois pegam, então. Ok. Fácil. Não exige muito esforço. Abre o potinho, o negócio ele forma uma bolinha que fica vibrando no centro do potinho. E aí dá um salto. Quando dá um salto assim pra tentar sair do potinho, você conjura a runa do fogo e puff, incinera ele. Tá? E não sobra qualquer vestígio daquela gosminha. Pronto, essa casa tá limpa agora. Ótimo, agora vamos beber. Enquanto vocês estão fazendo isso, o Celerim se afastando, certo, Celerim? Ok, maravilha. Um detalhe, viu, gente? Se vocês quiserem preferirem jogar os dados aí nas casas de vocês... Não tem problema não, tá? Eu já falei isso pra vocês da outra vez. Podem ficar à vontade, tá? Eu sei que ninguém vai roubar, sei que se roubar não vai adiantar. Bom, o que vocês fazem aí agora? Se ele já tá bebendo com o Desmond? Eu vou entrar lá e vou pegar minha caneca e vou continuar bebendo. Ok. Se ele também tava no cartaz? Tava. Todos vocês... O grupo todo. Você não vai querer se disfarçar pra passar desapercebida? Igual a gente? Eu já tô disfarçada. Tá? Eu sempre ando de elemental de magia. Não, então como é que um elemental de magia tá bebendo agora? Ué, eu bebo ainda assim. Não, não bebe não. Como não? Elementais não se alimentam. Eles não precisam, não quer dizer que eles não façam. Não, não faz. Ainda mais elemental de magia, que é aquela coisa incorpórea. Se você estiver bebendo, você tá fazendo igual desenho animado, né? Vira caneca assim, cai tudo pro chão. Olha o Gasparzinho. Gasparzinho não, o geleia do Caça Fantasma. Eu faço uma metamorfose parcial só pra... poder beber. Bom. Talvez não deva me preocupar com você. Você é a mestra do disfarce. Mas toma cuidado. A gente vai com um grande contingente atrás da gente. E se você vir mais cartazes por aí, tenta apagar ele, beleza? Vocês vão ter que tomar cuidado andando desse jeito aí. Qualquer coisa que vocês fizerem, vocês podem ser mortos. Sim. A propósito. Não é o melhor disfarce pra vocês. É, mas por hora acho que ajuda. É que a gente não sabe como o pessoal do Armorial se porta, mas enfim. Pelo menos o visual dá pra dar uma... Você tá botando medo nas pessoas, então. Bom. A questão é, como que a gente vai nas outras guildas com vocês assim? É, a gente tem que esperar esse efeito passar. Esperar o Celerim voltar. E a gente faz uma reunião e a gente vê o que a gente faz daqui pra frente. Mas eu não vou ficar aqui dentro da taverna, porque eu acho que esses soldados não ficariam ali na taverna nesse horário. Eu acho que eu vou fazer uma ronda em volta da taverna, como se eu estivesse andando mesmo. Ok. Ok, É que é meio estranho eu andar com vocês, eu não tô com a mesma aparência. Sim, por isso que eu acho que seria prudente que nós, que estamos, né, todos vestidos assim, não ficasse dentro da caverna. Pelo menos não por muito tempo. Mas enfim, eu vou fazer uma ronda com o pessoal e qualquer coisa você quer. Você poderia se passar por prisioneiro. De novo? Não. Ó, eu vou dar uma ronda pelo quarteirão. Tem uma explicação pra você estar andando do jeito que você está andando, meu irmão. Ok. A ideia é boa, eu sempre gosto dessa ideia. Yeah. Blefar é a melhor das perícias. tá legal. Toff, você fica fazendo a ronda então. Murin, você fica fazendo a ronda também. O que você faz? Vou ficar fazendo uma ronda também junto com a Toff. Junto com a Toff. Beleza. Ciri, você tá lá dentro tomando então, junto com o Desmond. Tá? E vocês estão, então vamos dizer assim, meio que aguardando o retorno do Celerin, certo? É. Beleza. Joia, joia. Bom, enquanto vocês estão lá na taverna, vamos avançar um pouquinho para ver o que acontece com o Celerin agora. Celerin, uhum. Você vai a pé até o quartel? Eu vou correndo até o quartel. Correndo? É. Interessante. É muito longe? É um pouquinho. O quartel ele fica na ala da donzela, tá? E vocês estão na ala dos eruditos. Lembra... Ai! Estalou meu braço, doeu. Lembra onde vocês estavam no armorial? Sei. Então. Fica lá daquele lado. Você tem que voar pro outro lado da cidade agora. Ou simplesmente ir dando a volta, caminho. Né? Se houver alguém com alguma montaria que possa ajudar... Eu vou pedir, em nome do quartel, como urgência de guerra. Montarias? Montarias são raríssimas, Celerin. Mas uma coisa que você vê que é muito comum aí são liteiras. Liteiras carregando pessoas para todos os lados. Dá para você pegar uma liteira se você quiser. Eu quero pegar uma nem de carona, só para chegar lá. Ok, ok, legal. Bom, simples, sem muita complicação. Quando você aborda uma liteira, alguns carregadores de liteira, e diz que você está requisitando em nome do Harmonium, tá? Eles imediatamente abrem passagem para você e permitem que você entre, tá? O que está mais atrás, ele enfia a cabecinha assim para dentro da liteira e pergunta: para onde vamos, oficial? Quartel, o mais rápido possível. Sim, senhor. E aí eles já saem correndo acelerado, carregando você em direção ao quartel. O mais rápido que eles conseguem. Sim. Tá? Nesse caminho, eu vou fazendo a minha ilusão mudar pra parecer que eu estou, tipo, meio machucado, ferido de alguma luta. Ah, entendi. Ok. Certo. Bom, demora cerca de uns 20 minutos até que vocês cruzem rapidamente as ruas da cidade. 20 minutos? 20 minutos, nada. É o dobro, né? É o dobro, demora uns 40 minutos pra vocês cruzarem e chegarem do outro lado lá. Tá? Porque é muita gente nas ruas, passando pra lá e pra cá. As ruas elas são todas tortas, todas sinuosas, certo? Mas enquanto vocês vão... caminhando pela cidade ali, duro que vocês estão bem no meio, então tanto faz vocês irem pela direita quanto pela esquerda. Ah, mas com certeza vocês vão pela esquerda. Com certeza vocês vão pela esquerda, porque se vocês fossem pelo que eu estou enxergando como direito aqui, vocês atravessarem o cortiço, e os caras que estão carregando a liteira, eles preferem evitar o cortiço e ir direto pela pra ala da donzela. É? Sim, sim. Ah, tá. Bom, enquanto você vai ali sendo carregado tranquilamente, desfrutando de um pouco de conforto, você vai tendo um vislumbre da cidade, certo? Você atravessa toda a ala dos eruditos, passa em frente ao, passa próximo do salão dos oradores, em frente ao grande ginásio, tá? Atravessa um bazar imenso, certo? E quando você atravessa esse bazar imenso, você chega até o quartel da cidade, até a ala da donzela, que é uma ala mais nobre, mais rebuscada, tá? E você entra numa ala e você vê uma fortaleza imensa, tá? Quem que ficou com o livro? O Pissoca. Acho que foi eu. Ah, tá. Então, beleza. Você avança até que você vê ao longe essa fachada aqui, ó, que vocês estão vislumbrando agora em suas telas. Ainda tá carregando, mas dá pra ter uma ideia. Tá, vai demorar um pouquinho pra carregar aí, que é uma imagem meio grandinha. Mas vocês veem aqui embaixo, ó. Essa fachada você vê, Celerim. Não, de pesca de novo. No fim da página, lá embaixo. Ah. Tá? É uma fortaleza gigantesca, com 4 torreões, que alcançam mais de 20 metros de altura. Eita, que foi isso? Ela fica no topo de uma colina baixa, certo? As ruas que a cercam, elas são mais largas, e os estabelecimentos comerciais nessa área, eles ficam um pouco mais distantes, um pouco mais afastados, e demonstram que tem uma organização um pouco melhor ali, porque eles não ficam acumulados uns em cima dos outros, tá? E aí você chega diante dessa imensa porta aqui. Melhorou a imagem pra vocês aí? Aí já carregou? Né? Tentam afastar e dar zoom. Já fiz. Dá um zoom out, zoom in, que às vezes melhora. Mas demora um pouquinho pra carregar, mas daqui a pouco carrega, tá? Diversas torres cercam essa fortaleza, Celerinha. Ela tem 2 ou 3 andares de altura, você não consegue precisar direito, tá? Porque tem janelas muito altas ali, que dão a impressão de ter apenas 2 andares, mas pode ser que pela altura existam 3 andares, tá? Existe uma única entrada. Essa única entrada, ela é um arco enorme, que tem cerca de uns 10 metros de altura, portas duplas, tá? E esculpido na parede, você vê que tem 2 mãos formando um arco e se juntando sobre a porta, fechando-se sobre a porta, meio que arqueadas para trás. A impressão que você tem... Vou dar uma descrição bem chula aqui para você entender. É como se o castelo estivesse preparando uma execução Aurora. Uhum. Tá? Tá com as mãos juntas, arqueadas, sobre o arco de entrada ali. Certo? Eu tinha imaginado outra coisa. Tipo, bailarina com as mãozinhas na cabeça girando, tá ligado? Certo. Entendi. Não, mas elas estão juntas formando um punho enorme, como se fosse uma execução Aurora mesmo. É que não carregou, então, tipo, agora carregou. A imagem aqui, ela não mostra muito bem ali. Dá pra ver que tem alguma coisa, mas não dá pra ver o que é exatamente. Mas a descrição, ela deixa bem claro o que é isso aí. Uhum. Tá? Certo. Bom. Os carregadores de liteira, eles param diante da entrada ali. Eles não sobem a colinazinha pra... te deixar lá em cima, bem na entrada, tá? Eles param na rua ali, no nível do solo, tá? Chegamos, senhor! Muito obrigado. Deixa eu pra ele e vou correndo em direção à entrada. Ok. Ele pega as 2 moedas de prata, olha pra você percebe quanto ele vai se afastando, tá? E aí ele dá de ombros, enfia as moedas no bolso, dá um comando pros outros carregadores, e eles saem com o dobro da velocidade com a qual eles se aproximaram daí. Certo. Em todo o caminho, eu consegui perceber, assim, se passou por mais algum daqueles cartazes? Ah. Joga percepção. Deixa eu pegar uma água, já vou. Beleza. Go there. Perception. Não, Celerim, não conseguiu notar outros cartazes daqueles. Certo. Eu vou correndo até a entrada, como se fosse um sentido de urgência, e só que um pouco cambaleando. Ok. Se estivesse meio exausto. Joga um enganação aí. Vamos ver o quão bem você vai ludibriá-los. Calma aí, deception. Eu tenho vantagem, que eu tô tentando passar por outra pessoa. Certo. Deu 35. É um perfeito ferido. Perfeito, perfeito mesmo. Certo. Você entra por aqui, ó. O mapa carregou bem aí pra você? Carregou. Aqui. Certo. Na recepção. Na recepção ali. De cara na entrada ali, sob aquelas duas mãos formando o arco da entrada da porta, existem quatro guardas que estão armados ali. Todos eles vestindo essa armadura vermelha. Tá? E eles fazem uma reverência pra você, um cumprimento pra você. Eu repito pra eles. Certo. Ok. Esse cumprimento que eles fazem, ele é assim, eles levam o punho direito fechado até o peito do lado esquerdo, tá? No que a gente chama de sobre o coração. Sim. Tá? Batem o punho direito fechado ali, como se estivesse cravando uma adaga no próprio coração, tá? E aí eles abrem a palma da mão voltada pra cima e fazem um arco à frente do peito, assim. Tá? Traduzindo pra você o gesto, de uma forma que fique bem clara, enfiei a adaga no peito e estendi a adaga no peito pra todos. Uhum. Ok? Certo. Quando você entra e chega nesse salão de recepção, ele é um salão bem grande e alto, tá? E tem um balcão, tá? Tem mais guardas ali vigiando. E diante desse balcão tem uma mulher, uma humana, que ela olha pra você, todo estrupiado. Nossa, soldado, mas o que aconteceu? Preciso falar com o capitão urgente. Certo, mas qual capitão? O que estiver disponível. A patrona da perdição está começando uma guerra na cidade. Preciso alertá-los agora. O quê? Isso é extremamente grave. Vamos lá buscar o seu superior. Rápido. Eu vou informar o prócer. Eles não podem perturbar a harmonia no nosso mundo. Não permitiremos que eles tragam o caos para nossa cidade. Isso. Boa. E eu vou meio que se agarrando assim no balcão como se estivesse descansando. Ok. Beleza. Ela já dá ordens para alguns soldados. E eles se afastam e penetram para o interior do castelo. Tá? E vão em busca de alguém. Uhum. Ela vê que você... Ela fica ali, né? E aí vão entrando pessoas, tudo, tá, conversando com ela. Ela vai perguntando qual a natureza da visita das pessoas. E conforme as pessoas vão explicando, ela para, olha, pondera um pouco. E aí vai pouco a pouco liberando a entrada das pessoas pra dentro do quartel. Algumas pessoas são acompanhadas de soldados que vão guiando essas pessoas. Tá? Ela olha pra você e fala, você não vai comunicar o seu capitão de tropa? Tava tão cansado da corrida que eu fiz até aqui que eu até acabei me esquecendo. Bom, já vou. Eu vou entrar e tentar ver pra onde aqueles guardas foram atrás do prócer. Quero tentar seguir o mesmo caminho que eles. Tá legal, ok. Quanto tempo depois que eles entram você vai? Ah, eu acho que depois de um minuto. Um minuto? Tá. É. Joga... aí vai ser investigação. Você tentar inferir qual direção que eles foram, tentar entender qual caminho eles tomaram. 24. Peraí, você foi um 9, foi um 19 ou foi um 15? Ou foi um quê? 19. 19? É. Ué, por que tem um 15 marcado ali? É o bônus. Mais 15, não. É o bônus? Ah, tá. O dado ele tá todo bugado pra mim. É que no. Então joga de novo. Quino. Engraçadinha. Mas pior que não é a imagem dele. É sério, tem um 9 e um 19, um do lado do outro. Que engraçado, mano. Essa, é por essa eu nunca. Eu não esperava que o dado no Roll 20 fosse quinar. Quando você pensa que viu de tudo, a vida vem e te surpreende. Né? Bom. 34. Tá, Celerim, você escuta passos acelerados, você vê grupos de soldados se preparando e correndo em diversas direções, tá? E você percebe uma única direção que tá mais tranquila, mais calma, tá? Que não tá aquele caos de mobilização de tropas. E aí você deduz que essa direção é onde tá a liderança e não onde estão as tropas. E é para lá que você segue. Você segue acelerado e pouco tempo depois você consegue finalmente avistar os soldados que você está seguindo. Uhum. Então você consegue encontrá-los. E aí você vai seguindo eles discretamente. Foda-se a descrição, não tô nem aí. De que forma? Vou no mesmo ritmo. No mesmo ritmo deles? É. Ok, beleza. Tá, o seu teste de deception continua valendo. Tá, então você tá enganando todo mundo por enquanto aí. E joia. Por que tem um rocão aí no fundo? Bom. Sai, Rock. Cadê aqui? Eles vão correndo, correndo, correndo, correndo, correndo, correndo, correndo. Você vai seguindo eles e passando por todos esses imensos corredores aí desse castelo. Sobem até o segundo andar. Certo? Segundo andar que tá aqui embaixo, ó. Ok. E aí vocês vão até essa ala aqui onde tá escrito... Aliás, desse lado aqui. Onde estão escrito... Escritório do Prócer, tá? Vocês vão indo por esse corredor aqui, ó. Puxar uma linha aqui. Vão seguindo por esse corredor aqui, ó. Tô desenhando em verdinho. E entram por essa porta aqui. Certo? Certo. Os soldados chegam, tem dois soldados na porta. Eles informam aos dois soldados o que tá acontecendo. Você vai... Nisso você tá na metade do corredor quando eles estão informando pros soldados que estão na porta de vigia o que tá acontecendo. Os soldados que estão de vigia, um deles continua na porta, tá? E o outro, ele imediatamente ele entra no salão ali, certo? E ele volta de lá de dentro junto com o prócer Sarin. Isto. Vou puxar uma imagem dele aqui pra vocês verem. Ele tem essa mesma armadura vermelha que vocês estão utilizando, tá? E você nota que essa armadura dele, ela é feita de aço, mas ela parece ao mesmo tempo... É um metal que tem o aspecto de vidro. Tá? Sim, mais um... Ela é meio translúcida, meio transparente, tá? Só conforme ele vai se movendo... Tem o aspecto de vidro, de metal. Emite o som de metal se movendo, como se fosse uma armadura metálica. Certo? É bem interessante isso daí, tá? Ele é um homem alto, corpulento, meio carrancudo. E a armadura dele, ela tem espinhos nos ombros, no topo da cabeça... Que lembram muito pra você o própria face, a cabeça da Dama da Dor. Tá aí no chat a imagem dele. Uhum. Ele carrega duas espadas curvas presas à sua cintura. E no cinto ele ostenta com um orgulho de um enorme símbolo da guilda dele. dos Harmonium, que é como se fosse um escudo com lâminas no topo, sobreposto por uma espada. E essa espada emitindo um brilho de seu punho. Essa imagem é o símbolo deles aí. Certo? Os soldados estão parados lá, você tá correndo na direção deles, tá? E aí ele para na frente dos dois soldados que foram avisá-lo do que está acontecendo. Tá? Na hora que você tá chegando, você já tá um quarto do corredor de distância dele, tá? E ele sai. O que está acontecendo? Digam-me. Como vocês ficaram sabendo dessa notícia? Rápido. E aí um deles pega e fala, não sabemos os detalhes, senhor. Apenas um dos nossos soldados chegou dizendo que eles estão começando uma guerra. Ah, aí está ele. E aponta pra você chegando esbaforido. Ou fingindo cansaço. Me ajoelho na frente dele. Senhor. Patrulha da Perdição. Eles estão distribuindo cartazes por toda a Sigil. E esses cartazes, eles são um feitiço que dominam a mente das pessoas. Eles estão querendo travar uma guerra aqui, senhor. Nós tivemos alguns casos já na cidade, as pessoas estão ficando loucas. Loucas? É, elas começam a bater uma nas outras, a ficar gritando, até mesmo a matar. Matar? Sim. E você, soldado, qual seu nome e seu posto? Eu sou recruta, senhor. Meu nome é Timothy. Eu comecei há, aparentemente, 2 ciclos solares. 2 o quê? Ah, desculpa, senhor. É coisa daqueles loucos dos sensitivos. São 2 dias. Eles dão nome estranho pra tudo. Tá, Celerim. Rerola seu teste de enganação. Agora a dificuldade é outra. Ai. 28. É, foi boa. Insight, né? Eu acho que eu vou usar a minha inspiração bárdica mesmo. Pode ser um. Estão ouvindo a D? Estamos ouvindo, sim. Que dela ou pelo meu? Eu não sei, porque estão os dois ligados aqui e não tá repicando, não tá dando eco hoje. Então acho que é pelo dela mesmo. Então, Jeff, vou usar uma inspiração bárdica. Pode ser um 6. Tá, o D, fala alguma coisa, vamos ver. Tá dando pra ouvir normalmente aí? É, agora eu ouvi nos dois microfones. Entendeu? Eu tô estranho, né? Mas não tá dando muito eco, não. O eco tá quase sincronizado, não tá ficando esquisito hoje. Mais 3, 31. 31. Pera aí. Deixa eu ver quanto que ele tem aqui. Cadê? Perdi a ficha dele. Achei. Pegada da terceira edição tem uns 40. Ai, ai, ai. Não, eu tô vendo uma outra coisa aqui também que é importante saber se ele tem. Sério isso? Se eu tiver visão da verdade, azedou. Ô Gui. Oi. Você tá assistindo o CBLOL? Eu assisti só o jogo do Flamengo. Tô vendo aqui o da Kabum contra a Penha, foi 21-1. Nossa, agora deu um eco gigante. Mas CBLOL tá um lixo faz tempo, velho. Bom. Ele olha pra você e ele fala: bom, tudo bem. Você viu com seus próprios olhos, recruta, o que aconteceu? Vi, sim, senhor. Ele vira pros outros dois soldados que vieram trazer a mensagem, fala pra eles: depressa, vocês, coloquem todas as tropas alertas. Avisem os capitães. Temos que estar preparados para deter o caos. A paz deve prevalecer, nem que tenhamos que travar uma guerra para mantê-la. Você, Timothy, venha comigo, recruta. Quero que você me relate tudo o que você viu. Entre aqui, sim, comigo em meu escritório. Eu levanto, faço tipo uma continência e vou entrando. Ok. Sai, inferno de mosquitinho. Beleza. Você tá dentro do escritório dele aqui, ó. A parede oeste, ela tem uma... é forrada com livros. Tem uma estante gigante ali. Muitos desses livros, você nota que são livros filosóficos e muitos deles ligados à religião. Religiões diversas delas. Eita. É. Tem uma seção enorme de livros que é dedicada à legislação, às leis de Sigil. Certo? E outros livros diversos ali. Esses daí são os que te chamam a atenção. Tem uma escrivaninha no centro. Tá? Cheio de papéis ali por cima. E ele pede para que você se sente. Sim. Ele chama alguém. E sai de dentro dessa... opa, desculpa. Desculpe. Sai, vem dessa porta aqui, ó, menorzinha. Vem uma mulher. Tá, ele vai até a porta, ele grita, né? E vem uma mulher. Aí ele pega e fala: Fé, eu preciso que você me ajude. Anote tudo que esse soldado relatar. Vamos lá, soldado, diga tudo que você viu. A mulher que se aproxima ali, você vê pelas vestes dela, ela é uma clériga. Ela já puxa pergaminho e pena para anotar o que você vai relatar. Certo. Nós estávamos numa patrulha corriqueira, mais perto do Salão dos Eventos, quando escutamos um barulho vindo de um beco. Tinham umas pessoas gritando. Quando nós entramos lá, tinham vários corpos no chão, todos esquartejados, e uma pessoa estava pendurada, lendo e segurando um cartaz. E eu vi lá na frente alguns membros da Patrulha da Perdição. Eles estavam dando risada e correndo. E essa pessoa que estava bem segura do cartaz, ela estava toda cheia de sangue e tentou nos atacar. Mas nós o paramos. E vocês? Onde está o resto da sua tropa? Eu acho que eles estão continuando fazendo a patrulha para tentar encontrar mais desses cartazes e parar esses membros da Patrulha da Perdição. E eu vim aqui correndo para alertá-los. Como acho? Você não seguiu os protocolos? Por um acaso não decorou os protocolos, recruta? Me desculpe, senhor. Eu achei que a informação era mais importante que a segurança nesse momento. Os protocolos são mais importantes. Certo, e eu olho assim meio cabisbaixo e vou abaixando a cabeça. Você disse que as pessoas estavam enlouquecendo? Fale mais sobre isso. É, assim, no do momento que elas tocaram nesse cartaz, elas foram como se tivessem possuídas por algo e começaram a lutar com umas às outras, a jogar um líquido estranho nas suas bocas e narina. Foi isso que a gente percebeu pelos corpos. Então eles estão espalhando algum tipo de droga ou veneno? É isso que você quer me dizer? Para causar o caos típico deles? Isso. Não tão típico assim. Você tocou nesses cartazes? Não, não. Nenhum de nós da trupe ela tocou. Mas a pessoa que veio nos atacar, ela estava com a mão pendurada sobre um desses cartazes. E parecia que tinha alguma coisa entrando dentro dela quando ela tocou. E como são esses cartazes? São... Deixa eu me lembrar. Calma, foi muito choque. Ah, sim. Eram cartazes do estilo de recompensas. Sobre criminosos. E quando as pessoas tocavam para ler o cartaz, elas eram atacadas, ou possuídas, ou drogadas, não sei. Entendo. Bem, isso foi perto do armorial? Não, isso foi... Foi meio perto do armorial, mas também perto do salão dos eventos. Teve um relato lá também. Aparentemente eles já se espalharam por boa parte da cidade. Por toda a cidade. Bem, isso é um prato cheio para nós. Temos que levar a justiça e a paz a todos os lugares. Com certeza. E a Patrulha da Perdição não é muito favorável a isso. Claro que eles nem se comparam à Liga Revolucionária, ou aos seguidores do caos, ou aos soberanos, nossos inimigos jurados. Mas eles também são preocupantes. Porém, temos que tomar muito cuidado, pois eles possuem as armas. Nós temos os exércitos, mas eles têm as armas. É por isso que eu fiquei bastante preocupado com essa situação, senhor. Entendi. Realmente grave, Timothy. Que bom que você nos avisou. Porém, não podemos agir de forma insensata. Temos que fazer algo. Primeiro de tudo, temos que nos livrar desses cartazes que contêm droga. Mas isso não será suficiente para detê-los, pois será muito fácil eles espalharem novos cartazes por aí. Além do mais, se formos vistos retirando esses cartazes, podem nos acusar de estarmos em conluio com esses bandidos que são procurados e que você diz que estão no cartaz. Isso. Só nos resta uma coisa a fazer. Precisamos descobrir onde eles estão produzindo esses cartazes. Como estão produzindo. E então poderemos acusá-los formalmente no tribunal da cidade. Essa é uma boa ideia, senhor. E nos livrarmos definitivamente de espalhadores do caos. Daqueles que estão contra a paz. Parabéns, recruta. Por sua atuação e sua perspicácia, apesar de você não ter seguido os protocolos, parece que não os decorou, você ganhará uma missão. Você será promovido a tenente, a sargento. Recrutará uma equipe e eu quero que você investigue isso pessoalmente, começando pelo armorial. Tem que descobrir a fonte desses cartazes. Então poderemos fazer alguma coisa formalmente contra a Patrulha da Perdição. Certo. Entendeu minhas ordens? Entendi. Só tenho uma dúvida, senhor. Sim. Para deixar isso um pouco mais disfarçado, essa equipe teria que ser de fora da nossa guilda. Como disfarçado? Para não criarmos uma tensão ainda sem motivos. Igual o senhor mesmo falou, que não poderíamos sair nós mesmos e tirar os cartazes. Eu não disse que não faremos isso, disse que tomaremos cuidados. Para isso você fará a investigação. Certo. Eu vou atrás de umas pessoas. Conheço alguém que estaria precisando de uns serviços e eu acho que ele os fará bem. Você está dizendo que quer contratar mercenários para isso? Não são mercenários, são alguns conhecidos. Eles não são... não se metem em atividades ilícitas. Você sabe que isso é contra o regulamento. Desculpa, senhor, ainda não decorei. Não decorou? Foram muitas informações em tão pouco tempo. Tão pouco tempo? Foram semanas de treinamento? É. Certo. Então quero que vá atrás de outros recrutas para formar uma equipe. Sim, eu vou emitir uma ordem. Você selecione outros recrutas como você e faça uma investigação. Faça uma inspeção de rotina no armorial e veja o que consegue descobrir. Certo. Tem mais alguma ordem, senhor? Sim. Decore o regulamento. Você está em atraso com isso. Certo, vou buscá-lo. Acho que a recepcionista pode me ajudar com isso. Eu não fui muito bem nas provas. Como assim não fui muito bem nas provas? Você é um recruta, você tem que ter ido muito bem nas provas. Mas acho que não mais do que eu. E se você estava patrulhando as ruas, você não é mais um recruta. Você já é um soldado, um Harmonium. Sim. Pode deixar, senhor. Eu vou me esforçar. Você está mentindo pra mim? Não, nunca, senhor. Tem certeza? Ai, ai, ai. Tá, Celerim. Ele tá desconfiado de você. Rerola seu Deception. Eu vou rerolar o insight dele. E vou dar um bônus de mais 2 pra ele agora. Tá bom. Ele tem mais 13 agora pra tentar perceber. Jogar outra inspiração. Puta que pariu, velho. Ah, tomar no cu não. Vai se fuder. Eu tenho ponto heróico pra gastar. Eu tenho aqui de inspiração, né? Oh, quase! Quase caiu. Tá, 6 mais 13, 19, meu só, que merda. Que merda. Tá mentindo pra mim? Ah, esse 6 foi seu D6? É. Ah, o meu foi 10, ok, 23 então. É, pouquinho melhor, mas ainda assim não passa. Né, o seu deu 28 ali, mais 6 ainda, vixe. Você tá bem, recruta. Sargento. Você passou por grande pressão, pelo que eu posso imaginar. É uma situação que está fora de qualquer protocolo. Uma tinta alucinógena? Isso é algo que eu nunca vi. Vá se lavar. Coloque-se na postura de um verdadeiro soldado do Harmonium. E depois cumpra a missão que eu lhe dei. Certo. Você está machucado, não está? Qual que é o grau de ferimento que você impôs magicamente ao seu corpo? É ferimento leve. Ah, ferimento leve, arranhões. É arranhões, e a armadura um pouco suja. Tá, ok. Vá tratar de seus ferimentos logo, soldado. Certo. E retorne aqui amanhã com as informações. Quero um relatório completo. E farei eu mesmo uma pequena avaliação oral dos seus conhecimentos do código da cidade. Uhum. Mais alguma coisa, senhor? Está aqui ainda? Parta, rápido! Está bem. Aí eu faço a reverência dos Harmonions para ele. Ok. Saindo. Beleza, ele repete a reverência pra você também. Uhum. E aí você sai. Olha, foi na trave, hein? Vai pegar pipi pra comer. E aí na saída, eu só quero tentar achar uma lista assim que tem o nome dos recrutas e decorar o nome de 7 recrutas. Lista com o nome de recrutas? Onde você vai procurar isso? Não, eu vou até onde seria o refeitório e vou identificar assim, ah, eu sei quem é recruta assim de longe. Ok. Tudo bem. Conversar e interagir com eles. Vou só falar que tenho essa missão, mas eu não vou convidar. Aham. Uhum. E 7 pessoas. Tá, de que forma que você descobre onde que fica o refeitório? Primeiro passo é isso. Ok. Sem causar desconfianças. Bom, isso é uma coisa que todo mundo tem acesso, então deve ser no primeiro andar, no descer. Aham. E vou ir andando assim devagarzinho, sem, só como se estivesse passando, e tentar ouvir a conversa dos outros, ver pra onde eles estão indo, das pessoas tá. Que passam. Entendi. Beleza. Bom, pode jogar um teste então de intuição. Ou investigação também, se você tiver melhor. É melhor, 5 a mais. Então pode ser investigação. Acho que até melhor. Vamos ver. 16, essa. É, deu a mesma coisa. 30, 31. Ah, beleza, beleza. Você vai passando pelos corredores, vai ouvindo a conversa dos soldados que estão passando por ali, certo? E até que você escuta alguns soldados falando que a comida estava muito boa, tudo, né? E aí você segue na direção contrária da onde eles estão vindo. Pra onde eles estão indo, né? E aí você vai indo até que você chega até esse refeitório aqui no primeiro andar, ó. Entra lá no refeitório, aí vai, você vê que tem alguns fogões de lenha ali, com alguns caldeirões, com alguma coisa se mantendo aquecida ali, algum tipo de comida. Existem frutas, queijos em cima de uma mesa atrás desse fogão, certo? E alguns legumes ali em cima também. Então você vai, se serve de uma porção, e aí você vai ouvindo as conversas dos soldados e você consegue coletar alguns nomes ali que você pode utilizar. Certo. Qualquer nome que você quiser. Beleza. E aí, só enquanto isso, eu finjo que eu derrubei um pouquinho de comida no chão. Uhum. Aí eu vou agachar pra limpar. E aí eu deixo a ilusão como se eu estivesse já sem ferimentos. Ok. Beleza. E aí Perfeito. Eu volto e vou saindo pra voltar até a estalagem. Ok. Tá, você consegue sair tranquilamente do quartel ali. Tá, do refeitório, aliás. Até que você chega na recepção. Na recepção tá aquela mulher, aquela humana, ela olha pra você. E eu vou rolar aqui um teste de inteligência pra ela. Pra ver se ela vai reconhecer você e embaçar. Dificuldade. Muita gente entra e sai 20. Eita, parece que vocês estão dando sorte hoje. Nem nota a sua presença, você sai ali, tem outros soldados por todos os lados, entrando e saindo, tá? Ninguém nota a sua presença, você consegue sair de boa de lá de dentro. Uhum. E aí você volta, então, em direção à estalagem. É. Vai na caminhada, vai voar. Eu vou na caminhada bem lenta, porque eu vou pegar o livro do Manifesto do Prócer. Aham. Uhum. E vou ler toda a parte dos Darkonium, vamos ver se eu acho alguma coisa no regulamento ali. Tá, ok. Bom, você abre o livro, ele é um livro tamanho assim A5, de capa amarronzada. Não tem nada escrito na capa que identifique o título do livro, tá, que faça com que ele possa ser reconhecido. A não ser internamente, aí você vai lendo sobre os Harmonium ali, tá? Ele cita que na primeira semana você faz um treinamento físico. Na segunda semana você recebe o livro dos Harmonium, que descreve as regras e regulamentos. Na terceira semana você recebe o Código Municipal de Sigil. Tá, e vai descrevendo isso daí tudo. Mas não fala, não dá em detalhes como são esses códigos aí. Certo. Ok. Beleza, enquanto você tá indo pra lá, vamos voltar ao restante do grupo. Devia me mudar automaticamente também quando eu mudo você isso aqui. Tá, Ciri, você tá na estalagem ali, tomando uma birita. Na taverna, né? Tomando uma biritinha ali com o Desmond. Certo? O Desmond, ele se ocupa basicamente de beber. Tá? E aí, enquanto ele vai bebericando ali, ele fez outra, ele começa a perguntar coisas pra você sobre Arton. Até que ele chega nos finalmente e ele pergunta, afinal de contas, o que é aquela porcaria preta e por que vocês estão tão preocupados com aquilo? Eu não sei se você lembra das lendas de Arton, do Nada e do Vazio. Sabe qual que é? Sim, o Nada e o Vazio fornicaram e nasceram os 20 deuses e o mundo de Arton. Isso? É, basicamente. Mas tinha uma outra parte de que eles construíram selos, bababá, e vão destruir tudo, certo? É, isso aí eu não sabia. Basicamente isso. Mas assim, o Nada e o Vazio é uma coisa só, não são dois. Não foi eles que criaram os deuses. Foi só uma lorota que eles contaram. Aham. Uhum. E aquilo ali é uma parte deles. Um pedaço de nada. Teoricamente. É, uma parte do nada. Teoricamente, eles estão invadindo o Sigil. É um tanto quanto paradoxal. Um pedaço de nada estava na minha frente. Pode ser um pedaço de vazio, se ficar mais fácil pra você entender. É, acho que melhora um pouco a situação. Ou como o pessoal da Patrulha da Perdição chama, entropia. Certo. Quer dizer que eles... O nada e o vazio estão presentes na cidade? Não, umas partinhas deles. Disfarçado de cartaz. É, digamos que a entropia, ela pode se moldar no que ela quiser. Na parte dessa gosma. É assim que ela infecta pessoas e às vezes faz novos seguidores. Acho que eu entendi. É, não toque, não fique perto. Fuja. De jeito nenhum que eu vou fazer isso. Bem, a bebida está boa, a conversa está maravilhosa, mas afinal de contas, o que estamos esperando aqui? Qual é o próximo passo de vocês? Em que mais eu posso ser útil? Eu acabei vendo na sua sala uma coisa interessante. Acabei vendo um mapa de portais. Ah, sim. Começar, mas não terminado. Exato, a minha missão aqui é mapear os portais. Mas eu acho que eu nunca vou conseguir terminar isso. É. São muitos portais nessa cidade. Por exemplo, você tá vendo essa mesa? Uhum. Passa por baixo dessa mesa. Na real, eu não quero não, eu prefiro só que você me explique. Se você passar por baixo dessa mesa e tiver a chave correta, é bem possível que você atravesse um portal. O que vocês querem dizer com a chave correta? Outra hora já me disseram isso também. Ora, é óbvio. Os portais não são de livre acesso. Você precisa ter uma chave para conseguir passar por eles, vamos dizer assim. Sim, como que você entra através de uma porta? Abrindo-a com a chave. Ah, se ela estiver destrancada, você só passa. Exato, esses são os portais permanentemente ativos. Mas não é o caso aqui em Sigil. Existem portais que são permanentes, existem portais que são temporários e existem portais que são aleatórios. Os portais temporários, eles ficam abertos durante um certo momento só e desaparecem para sempre. Os portais permanentes, eles sempre existem. Existem alguns portais. Você conseguiu mapear pelo menos os permanentes ou não? Alguns, mas é um multiverso. Não existe somente um plano material primário. Aliás, um plano material. Você sabe que Arton fica no plano material. Ficava. Sim, sim, sim. Então, não existe só um plano material. Existem outros mundos. Existem mundos paralelos. Eu não me arrisquei aí, mas dizem que existem mundos de espelho. Ah, que legal. É, eu acho que não é muito isso não, mas tudo bem. Você já chegou a falar com os predestinados pra ver se eles têm alguma coisa em relação a esses mapas? Eu andei frequentando um pouco diversos lugares na cidade nesses muitos anos em que eu estou aqui. Mas as pessoas, elas são relutantes em fornecer informações. Ainda mais quando eles não as têm todas. Você vai aqui e ali e você pergunta de portais. As pessoas sempre dizem o que elas conhecem nos arredores. Entende? Sim. Mas ninguém tem a totalidade da informação. Ninguém conhece todos os portais. Porque ninguém conhece todos os lugares para onde se pode ir. Entende? Entendo. Por exemplo, eu vou lhe demonstrar. Você tem alguma moeda aí? Tenho. Toma. Ótimo. Não, de ouro. Eu só tenho de ouro. Oh. Tipo, certo, me dê uns 20 desses. Pra quê? Você quer pagar bebida, é só falar. Me dê as moedas. Toma. Ok, assim está melhor. Observe. E aí ele se levanta, vai até o balcão da taverna. Enquanto ele tá indo no balcão da taverna, Toff, Murin e Lisbeth, vocês estão do lado de fora patrulhando. Vocês ficam o tempo todo do lado de fora da taverna patrulhando. Ou vocês dão uma entrada de vez em quando pra ver como é que tá lá dentro, se comunicar com a Ciro e Desmond. Como é que tá as janelas? Janelas estão abertas, tá? A gente vai passando, vai entrolhando as janelas pra ver como é que tá a situação lá dentro. E fica olhando, dá uma olhadinha de vez em quando pra ver o que tá acontecendo, né? Isso. Tá. Então, um determinado momento que vocês passam, vocês veem a Ciri dando moedas pro Desmond, ele se levantando e indo até o balcão. Vocês podem jogar percepção para tentar ouvir o que eles estão conversando. Posso fazer um parêntese? Oi? Posso fazer um parêntese? Pode. A minha percepção vai estar toda hora ativa pra matéria escura, beleza? Se eu passar próximo de algum lugar que ou ela tá, esteja, eu quero tentar sentir algum rastro, por exemplo, ou talvez ela próxima ainda em algum lugar. Entendi. Entendi. Beleza. Então joguem aí a percepção de vocês. Eu joguei a minha 19. É 15 a dificuldade. 47. Ok. De boa. Lisbeth? Tá ouvindo? Não, é que o negócio que tá aqui tá ruim, por causa que eu uso mousepad. Eu não uso mouse, eu uso mousepad. Como uso mousepad? Lá no notebook, pô. Touchpad. Ah, tá, ok. Touchpad. Mousepad. Eu já tava tentando entender aqui, deu, bugou. Você abriu sua ficha já? Abre aí. Percepção tá aqui do lado. Passou também. Passou também? Você falou que era 15 de dificuldade, né? Isso. Boa. Vocês todos escutam Desmond ele indo até o balcão, tá? E conversando abertamente, em alto e bom som, com o taverneiro. E ele chega pro taverneiro e fala: taverneiro, chega aí, vamos conversar. Primeiro, eu gostaria muito de elogiar a sua bebida, que eu adoro aqui. É de primeira qualidade. Só o hidromel do mais fino. Muito bom. Tanto que eu vim pedir mais uma caneca pra mim e pra minha amiga ali. Aí ele aponta pra Ciere, né? E aí o taverneiro, ele olha assim, faz uma careta assim na direção da Ciere. Ele vira e responde: não se assuste com a aparência dela, é uma fêmea. E é muito gente boa. O taverneiro pega duas canecas, enche, né? Aí ele pega e fala: bom, uma outra coisa que eu gostaria de saber, que eu gostaria de conversar com você. E aí ele pega e empurra aqueles 20 tibares de ouro em cima da mesa. Eu tô querendo levar essa minha amiga aí pra dar uma volta em algum lugar diferente. E eu queria saber o que você tem pra me oferecer de exótico aqui próximo. Eu imagino que deve ter alguma coisa aqui pela sua taverna. Algum roteiro turístico nas redondezas aqui. O que você me indica? Por exemplo, eu estou vendo aquela lareira ali no canto. Ela brilha assim, tem um brilho esverdeado que me ressalta os olhos. Diz aí, o que se esconde ali atrás? O taverneiro, ele pega as moedas, guarda. Ele fala: bom, ali é uma passagem para Irônia, a segunda camada do Elísio. Aí ele: ah, interessante. E qual é a chave? Você tem a chave aí? Ele pega e fala: não é muito complicada. O que você precisa é uma chave de cristal. Qualquer uma serve. Ah, legal, bacana. Você não tem nenhuma aí, né? Aí o taverneiro pega e fala: eu tenho, mas é a minha. Mas você consegue uma outra facilmente, se quiser? Custa um certo dinheiro. Tipo, 50 dessas que você acabou de me entregar, entendeu? Por isso que eu não posso dar ela pra você. Aí o Desmond: não, tudo bem. Tranquilo então, meu caro. Eu vou ver se eu consigo a minha própria então. Ou se eu consigo trazer uns trocados a mais pra gente negociar aí. Muito obrigado, meu velho. Ele dá um tapinha no ombro do taverneiro, pega as duas canecas, volta, senta na mesa. E aí fala pra Ciere: viu? Interessante. Então são literalmente chaves mesmo que precisa? Ah, vale de tudo, desde chave até uma bolota de uma castanheira. Legal. Interessante. E você? Tem muitos por aqui. Você me forneceria uma cópia do que você já tem? Você vai usar aquele truquezinho que você mostrou pra Eren? Que truquezinho? Aquele que você copia imagens num pergaminho? Ah, sim! Eu adoraria aprender isso. Sério? Sim. Eu posso te ensinar. Sem problema nenhum. Já ensinei pra eles, porque eu não ensinaria pra você. Fechado, perfeito. Um brinde, então, ao seu novo mapa e ao novo truque que eu aprenderei. Isso é ótimo. Você vai poder ganhar muito dinheiro aqui com isso, pelo jeito. Ele brinda com você e tá tomando o hidromel. Vocês estão lá fora fazendo ronda enquanto isso. Isso. Certo? E aí subitamente chega alguém esbaforido, correndo. E aí vai na direção de Toph, Lisbeth e Murren. Um D3. Um. Vai na direção da Toph. Correndo desesperado na direção da Toph. Soldado, precisa de ajuda. Assaltantes. Alto lá, rapaz. O que aconteceu? Respire. Me conte, devagar. Assaltantes num beco. Pegaram meus amigos. Eu consegui fugir. Depressa. Vamos. Estão armados. A pessoa que tá falando com você? Sim. Não. Não? Um transeunte aleatório. Mas como a gente é militarmente competente. Vocês estão próximos de mim? Você e o Champs? Estamos? E sim. Não vejo. Ok, me dê mais detalhes, rapaz. O que aconteceu? Eles eram quatro. Grandes, brutamontes. Eles tinham uma pele meio amarronzada, esverdeada. Dentes pra fora. Não são daqui, com certeza. E não são humanos. São musculosos. E peludos. Ouro, todo o nosso ouro. O meu não, porque eu corri. Tenho pernas ligeiras. Mas os meus amigos estão no beco, depressa. Menos perguntas, mais ação. Eles podem estar sendo agredidos, mortos. Eles estavam armados. Eles tinham machados. Eles simplesmente chegaram e roubaram e ficou por isso mesmo. É assim que funciona todo assalto, não? Não necessariamente, mas enfim. Só um segundo. Já volto. Eu vou avisar a Siri do que está acontecendo. Vamos lá dar uma olhada. Sim. Eu posso... Se vocês quiserem ir com ele, acompanhando ele, eu alcanço vocês em um segundo. Eu gostaria de fazer uma coisa. Eu gostaria de invocar uma montaria. Eu chego mais rápido. Lisbeth, eu acho que... Um pouco arriscado. A gente não sabe se eles usam magia, Lisbeth. Bom, vocês podem ir na frente que eu alcanço vocês em um segundo. Eu vou avisar a Ciele e o Griel e depois mandar uma mensagem para o Silverin. Bora então. A gente tá indo acompanhando o Carto. Cara, ele ficou olhando para vocês, achando estranho. Ele cochicha assim, ele murmura baixinho. Montaria? Magia? Droga, vamos. E vai correndo com vocês, levando vocês pra direção do beco que ele falou. Tá? Então, você entra lá, Lisbeth conversando com Desmond. De boa, os dois lá dentro. E? Ciro. Oi? General? Aconteceu uma coisa, a gente vai dar uma averiguada. O que aconteceu? Veio um cidadão aqui e disse que aparentemente orcs estão atacando a cidade. Roubaram ele e os amigos dele. Ah. E a gente vai dar uma olhada. Tá? Okay. Qualquer coisa a gente manda mensagem pra você. Uma mensagem. Sim. Se o Cidrinho aparecer, avisa ele que a gente foi. Mas eu também vou mandar uma mensagem pra ele. Ok. E eu vou deixar o localizador ligado, caso precisem nos localizar. O localizador ligado? É. Bom, fui. Não pode ir, eu acho vocês, que coisa. Ok. Beleza. Da taverna, eu dou como se fosse uma coçada na barba assim, e ativo o anel e falo, acelerem, a gente tá indo averiguar um caso de aparentemente orcs aqui no sítio que roubaram umas pessoas aqui. Talvez seja uma emboscada, mas estamos indo e já deixei a Ciri e o Griel cientes. Tô te avisando agora. Ok. Beleza, Celene, enquanto você tá caminhando de boa, tudo, né? Seu anel vai tocar. Mas não exatamente neste momento, porque nesse momento vamos ver o que vai acontecer com a Toph, a Lisbeth e o Warren. A descrição que eles deram é de orc mesmo? Sim, lembra muito o Ark. Tá, lembra o... Lembra bem o Murren, né? Aham. É essa que é a descrição, né? Lembra é muito o Murren. Tem comum em si, porque a gente não viu até agora, né? Orcs. Então, vocês já viram todo tipo de raça aí. E viram orcs também. Ah, então beleza. Tem tudo. Tudo que você pode imaginar. Será coisa só do nosso mundo, né? Basicamente, você tropeçou, caiu num portal, parou em Sigil. É. Entendeu? Uhum. É bem isso aí. Eu gostaria de localizar a criatura. Porque como eu tenho essa rixa com os orcs, acho que fica muito mais fácil de localizar. Repete, Dê, que eu não consegui entender direito. Falou mais alto, mas falou bem baixinho. Ah, é porque ele tava ouvindo pelo seu, né? Não, pelo seu, eu acho. Não sei se o seu tá ativo, se o seu tá ativo. Não, só repete, só repete. Eu gostaria de localizar a criatura pra chegar mais próximo dele, mas acho que não vai ser necessário, né? Como assim localizar? Não entendi. Por conta da ligação que eu tenho com o Orcus, né? Ficaria muito mais fácil de senti-los ao redor, caso fosse. Ah, tá. Ok. Joga percepção. Não, não foi? Não, deu 14, é muito baixinho. É, não. Não percebe presença dos tais orcs. E vai conduzindo vocês até um beco. Tá? E... Oh, caramba. Cliquei no negócio errado aqui. Quando vocês entram nesse beco, Lisbeth e Murren. É um beco estreito, tá? Ele tem... 2 metros de largura só. Tem 2 prédios, duas casas assim que sobem uns 10 metros assim acima do solo. O fundo desse beco ele é fechado por uma terceira casa que sobe uns 5 metros só. E tem um telhado reto, como se fosse só uma laje. Tá? Esse beco ele tá cheio de sujeira. E aí vocês percebem que tem 2 rapazes, 2 humanos que estão no fundo do beco. Eles estão caídos no chão, acuados. Tá? E tem 4 seres enormes, gigantescos, de pele esverdeada, que estão cercando eles, armados com machados gigantescos, tá? E acuando esses dois rapazes, e pedindo para eles entregarem para eles todo o dinheiro que eles têm. E aí quando vocês entram no beco... Jogam. Vocês estão entrando furtivamente ou não? Furtivamente. Então joga furtividade. Será que traria furtivo? Eu não sei, eu sei lá, é com vocês. Eu acho que não traria, mano. Eu sei. Entraria com tudo, tipo, querendo saber o que tá acontecendo. Você vai de boa? Eu entraria com tudo também. Bom, quando vocês chegam ao beco, tá? Vocês dão de cara com esses 4 que inicialmente estão de costas pra vocês. Eles são grandes, corpulentos, maiores do que o Murren. Maiores do que a Lisbeth até, né? Lisbeth tá em forma de anjo? Não, né? Não, tô disfarçado, pô. Certo, então. São maiores do que vocês dois. Os caras são muito grandes. Certo, eles são enormes. E estão de costas pra vocês. O que vocês fazem nesse momento? Será que a gente grita? Milícia? Sei lá, é com vocês. É um negócio, né? É bom gritar, né? Não vai adiantar, a gente vai aproximar, vai fazer o quê? Botar uma arma nas costas dos caras? Ah, sei lá. Saber quem tá ocupado primeiro. Ah, é com... Milícia! Quando você grita milícia... A gente fala irmão. Olha o nome do bagulho, mano. É os irmãos. Quando você grita milícia, um dos 4 orcs ele vira, olha pra vocês tá? Encara vocês. E vocês percebem que ele fica bravo com a presença de vocês. E aí ele ruge. Quando ele ruge, assim, dá aquela cusparada de baba para todos os lados. Vocês veem, ele tem uma boca larga, um dente protuberante do lado de fora, uma argola no nariz, o olho dele, a pupila dele é alaranjada de puro ódio. Só e aí, lembrando, a gente tá a mais cara de 2 metros de distância dele por causa do resquícios de salivais para não respingar na gente e a gente não pegar Covid, viu? Você não sabe de que universo ele vem, pode ser algo pior que Covid. É nosso negro. O orc que encara vocês é esse cara aí, ó. A gente tá a distância segura. Distância segura? Eu conheço essa imagem, mano. Warcraft, filho. Sim, mas eu tô tentando lembrar o... A capa do Warcraft 3. Aham. Ele chega a ser mais ou menos do tamanho do Murray? Maior. Maior? Maior. Bem maior que o Murray. Ele é bem maior, é gigante. Ele é quase o tamanho de um troll, né? Vixe, troll. Esses orcs. Né? Esses orcs de Azeroth aí. Eles são grandes pra caramba. Mas tá passando o filme. É. Tá passando o filme? É, do Contra Entre Dois Mundos na Universal. Na TV hoje? É? Sério? Santa coincidência, sério? Batman. Eu pensei nisso sem imaginar que ia ter o filme passando na televisão. Foi realmente uma grande coincidência. Ó. Ô, caramba. Ô, caramba. Copia aqui vocês. Vou jogar vocês pra cá, ó, o beco. Estão vendo aí o beco? Tá branco. Agora eu tô vendo o beco. Dá pra ver o beco aí agora, né? Só que o fundo aqui do beco, ó, ele é fechado, tá? Ô, caramba. Ele é fechado. E aí os orcs, eles estão aqui, assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Quatro. Quatro, né? Quatro orcs. Um deles só vira pra vocês. Só um vira e... Brrr, já dá aquela rosnada. Orc. Tudo vermelho aqui. Ah, ele tá fechado. O beco é fechado no fundo. O que é isso aqui? É Sputnik? Quê? Você trouxe pendurar aqui, é Sputnik? Sei lá que porra é essa aí. Parece um ET, isso sim. Estranho. Parece um ET esse troço aí. Sei lá o que que é. Não, Satélite da Sky. Satélite da Sky. Ai, ai. E os dois carinhas estão aqui no fundo também. Tem que botar outro candango aqui, ó, junto. Que outro candango junto? Que trouxe a gente pra cá. Sim. Ele disse que os amigos dele estavam sendo assaltados, né? Mas quantos amigos? Então, na verdade, ele não falou que estava sendo, ele falou que foram e ele conseguiu correr. A gente achou só o... Ou seja, vocês chegaram, ainda os orcs estão tentando roubar eles. Entendi. Mas ele falou que já tinha acontecido isso e ele fugiu. Entendeu? Pronto, olha o candanguinho aqui com vocês. Beleza. Esse beco ficou meio grandão. Vai assim mesmo. Eita! Pega! Os outros três orcs. Vou mandar a imagem deles aqui pra vocês. Dois. E tem uma mulher no meio? Tem. Tem uma orca. Bem grande. Bem grande. São praticamente do tamanho de trolls, né? Tá lá, eles estão lá. O primeirão deles olha pra vocês. Daquela rosnada toda gosmenta na direção de vocês. O que, que vocês fazem? Primeiro que rosnou pra vocês, ele responde, né? Ô mana fedida, vai embora daqui, se não quiser ter suas pernas arrancadas. Tem as pessoas que estavam sendo assaltadas, não estão mais aí? Estão no chão ali, amor. Olha o mapinha aqui. Aqui eu tô olhando pra cima. Estão aqui embaixo, né? Tá os dois ali acuados, já falou. Eles estão acuados, né? Uhum. Não estão machucados nem nada. Ah, deve estar machucado. Estão ralados no chão. Eles estão caídos no chão ali. Estão ralados todos. Os orcs deram umas porradas neles já. E aí? Ele rosna essa intimidação pra vocês e fica só encarando vocês ali. Eu encaro ele da mesma maneira que ele me encara. Os outros três, ó, você fica encarando ele enquanto vocês estão encarando os outros. É. Mostrando aquela semelhança no olhar, tipo, que conhece aquele modo de encarar dos orcs. Ok. Só que nesse momento, como são meus inimigos principais, eu acho que eu deveria resistir à espada, né? Será que eu resisti? Aí, com você, né? É. Não sei se eu aguentaria, se eu resistiria à espada, não é mais. Joga aí, carisma, vamos ver se domina ou não. Os orcs, eles estão lá, eles já cercam os moleques, já começam a chutar eles, dar porrada neles. E arrancando a roupa deles assim, pra catar dinheiro. Ai, fala que passou, pelo amor de Deus. Dificuldade é 20, né? Ou era 15? Eu não lembro. Você lembra, Gio? Era 15. Não, era 20. Era 20, então. Era 20. Ok, Lisbeth falhou. Você vai rerolar? Você vai acrescentar dados? Ou não? Uma dúvida, né? Porque. Você tem ponto de inspiração pra gastar. Sim, eu tenho. Acho que eu vou gastar um ponto de inspiração. Rola outro dado. Aliás, ela joga com vontade. Ser chato. Mas botando. Sendo chato, gente, questão da regra, por ela tá em. Mesmo tempo em. É. Na fúria da. Por ser um inimigo. Não, tudo bem, ela pode estar em fúria, mas ela pode. O teste não teria ser com desvantagem? Porque aí seria. É. Né? Esse é o teste de dominação da arma? É. Teste de dominação da arma. Por ela estar perante ao inimigo predileto favorito dela. Hein, Jeff? O quê? Não é um saving throw? É um saving throw. Ela jogou só o teste, só. Jogou só o save, tem mais 7, tem mais 8 de boa, né? Ah, é, então passa, então passou, de boa. Jogou. É, eu achei que fosse o total ali, mas não. É um saving throw, é. A espada ali, mas você tá se controlando. Sempre saving throw. A espada lá tá lá vibrando na sua mão, ataca, ataca, ataca, ataca. Hehehehe. que você falou pra eles? Peraí que eu não entendi. Deixem as coisas que vocês pegaram e sumam daqui. Ah, tá. Era o que eu ia falar. Fala de novo aí. Vou falar alguma coisa. Não, porque eu achei que tava só no meu microfone, só. Realmente bem baixo. Ah, é? Uhum. Pelo menos eu acho. Mas você tá do lado dela aí e não tá ouvindo? Caraca! Tá, eu vou acentuar o que a minha... Façam o que a minha colega disse. Largam as coisas deles e sumam daqui. Se vocês não quiserem assumir com as consequências. Chamam vocês! Metam-se nos seus assuntos. Isso não diz respeito a vocês. Saiam daqui antes que eu me irrite. Cadê as intimidação? Eu ia ficar só na troca de cair? Eu não posso rolar intimidação. Vocês são imunes a medo. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu posso fazer? Tô falando os dois ali. Né? Os dois podem até tentar se quiser. Eu tô falando, mas estão falando sem intimidar, só estão falando por falar. Vocês têm que intimidar, né? Vocês são a guarda. Ah, então vamos rolar intimidação. Aí, ó, 28, ó. Da Lisbeth. Eu acredito que ela rolaria com bônus, porque tá os dois, né, ali, tentando intimidar, né? Então, eu acho que ela tem um bônus a mais aí nessa intimidação. É, mas eu não acho. Roda e tira um 20 aí, vai, Champs. Bota pra quebrar e fala que é o Orc que manda, vai. Tira 20 aí, vai. Tá bosta. Do lado. Eita. A Lizard fala, né? Vocês saem fora daqui. Aí o Murray dá um passo pra trás da Lizard. É isso aí, sai fora. Tá ligado? Eu não fiquei intimidado. Eu falo isso, não foi um pedido. Eita. Tá, vocês percebem o seguinte, ele... Eu me aproximando. Ele dá uma recuada pra trás, vira pros companheiros dele. Depressa com isso! Aí ele estica a mão assim, pare! Eu não quero agredi-la. Não é o que você está pensando. O que vocês estão fazendo? Não é da sua conta. Ah, tudo aqui é da nossa conta. Não é. Quem é você? Eu sou... Você conhece nossas vestes? Não. Deveria? Sim, pois somos soldados de Harmonium. Nunca ouvi falar. De longe. O que fazem aqui? Deixem essas coisas e sumam daqui. Esse lugar não é pra vocês. Não. Eu tenho que voltar com algo pro meu mundo. Está em posse deles. E eu vou retomar o que é meu. Sai daqui. Posse de quem? Esses vermes. Que tipo de vermes? Humanos. Ele fica ali no meio do caminho, meio que segurando vocês, interagindo com vocês, enquanto os outros vão revirando os dois caras. Suponho que eu já tenha chego nesse meio tempo. Já é tempo suficiente pra você chegar. Tudo em ordem por aqui? Cadê eles? São aqueles lá? São aqueles lá. O que tá acontecendo? Ei, vocês! O que vocês estão fazendo? Eu vou me aproximando deles já. Cadê meu chefe? Ah, seu chefe ficou pra trás. Merda! Como você não acompanhou a gente no momento. É que tava dentro da taverna na hora que eu fui copiar. Ah, sim. Tem que dar um Ctrl C aqui na taverna. Volto pro beco, clico aqui. Dou um Ctrl V, pronto. Tá aí a Toff, que bonitinha. São esses aí, rapaz? Sim, eles estão nos roubando, querem nosso ouro. Mentira, você é o ladrãozinho aqui, moleque. Ah, então você tá mentindo então pra guarda? Conta essa história direito. E você? Calma não, aí, não, é men- não é mentira, senhor Harmônio. Eles estão nos roubando. Calma. Conta o que aconteceu. Você, grandão, o que aconteceu? Fala pra mim. Afastem do pessoal que tá no chão. Não quero agressões aqui. Não. Não o quê? Não vai me contar o que tá acontecendo? Vou ter que levar todo mundo. Você não vai levar ninguém. Nós vamos embora. Não, eu quero saber o que tá acontecendo. O que aconteceu? Fala pra mim. Se vocês não estão roubando, e eles são os culpados, então me conta a história de verdade. Não tenho que dizer nada pra vocês. Então sumam daqui. E deixem eles em paz. Se eu ver vocês de novo pelas ruas aprontando, vou ter que ter uma conversa mais séria. Um dos orcs cauta a bolsa de um moleque, abre a bolsa. Aí ele vira a bolsa de ponta cabeça e começa a chacoalhar a bolsa. Começa a cair coisa dentro da bolsa. Cai cantil, cai um monte de rolo de pergaminho, cai uma bolsa de moedas, cai uma escada dobrada, nossa, cai uma vara de 3 metros. Ah, beleza. Vai caindo um monte de coisa de lá de dentro. Tá? Forma uma pilha do tamanho de um barril de coisas que vai caindo da mochila dele. E aí cai uma espada no chão. Quando a espada cai no chão, os orcs... Aqui está, ladrãozinho de merda! Essa espada aqui, ó. Putz, conheço muito bem essa espada. Nossa. Conheço muito bem. Ah, então eu viro pra esse cara aqui, ó. Eu viro de costas. Ah, de costas não, meio de lado, de modo que eu consiga prestar atenção nos dois, ok? Então, uhum. Então a história tá mal contada, então. Seus amigos parece que subtraíram uma coisa deles e vocês não conseguiram dar conta e chamaram a gente. Por que que vocês roubaram isso? Ninguém roubou nada, prova que a gente roubou. Ué, prova vocês que eles te roubaram. Eles estão roubando na frente de vocês, façam alguma coisa. Ué, segundo que alega, eles estão apenas pegando de volta o que é deles, que foi adquirido de forma ilegal pelos seus amigos. Ou eu tô errado? Tá errado, eles são os ladrões. Tá, Jeff, aqui. Vem aqui, vou me aproximar do outro carinha aqui. Não sei se eles estão segurando as bolsas dos caras. Eles param de revirar. O orc, ele vai, pega um pano, embrulha a espada no pano, amarra e pendura nas costas dele e vai saindo, ó. Eles vêm vindo pra cá, assim, ó. Vão se afastando. Vão indo pro fundo do beco. E o outro orc vai indo pro fundo do beco também. Eles não estão mudando o seu olho. Eles só pegaram a espada, não pegaram mais nada. Mais nada. Só a espada de volta, só. É. Largam a coisa ali no chão. As coisas dos moleques ali no chão e vão indo embora. A bolsa que eles reviraram seria de qual desses dois aqui que estão no chão? Desse de azulzinho aqui. Eu vou até ele. Pego no colarinho dele. Aham. Uhum. Aonde vocês pegaram essa espada? E por que vocês estavam atrás dela? Ah, nós não pegamos, senhor. Não, foi eles que roubaram, eles que roubaram. E os orcs estão indo embora. Peraí, o orc principal, ele tá aqui ou tá saindo fora também? Já tá saindo fora, já tá aqui, não, ó. Não, é que você tava falando que não quis te interromper, mas eu ia falar que eu ia ficar frente a frente com ele pra conversar, pra impedir que eles vão embora. Eu vou dar um pulo aqui e vou ficar aqui na frente. Para. Tipo assim, as suas ações no mapa, você tem que esperar a gente fazer as nossas ações, caralho. Senão a gente tá bom. Você toda hora, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom. Importando o outro. Aí ninguém vai agir e você vai embora e fica por isso mesmo. Aí a gente fica na correria e acaba não fazendo nada que a gente. É, mais ou menos por aí. É que são três ali, né, agindo. Mas enfim. Como é que eu vou ficar posicionado num jeito que eles não passam por mim? Já que eu vou vir aqui perto. Perto pra falar com o cara. Tá, bom, esse orc então, ó, ele, o chefe deles, ele fica pra trás. Tá? E aí a Toff então encara ele, chega de frente pra ele. Sim. Aí eu vou catar esse carinha aqui que tava com a Belly e vou perguntar, fazer a mesma pergunta, levantando ele. Fazer a pergunta que eu fiz. De onde vocês pegaram essa espada? E por que vocês querem ela? Vamos intimidar, hein? É, aí eu vou com intimidação. Dadinho, não me decepciona agora, por favor, né? Ai, rolou um 19. Ui, decepcionou, hein? O moleque fica, não, nós não roubamos, senhor. Olha lá, ele tá fugindo. Eles vão abrir um portal, eles vão fugir. Faz alguma coisa. Desesperados. Calem a boca. Vocês estão fazendo muito, muito tumulto já. Você, vem aqui, esse orc principal aqui. Você disse que vocês não roubaram, certo? Vocês estão aparentemente pegando o que é de vocês por direito. É isso? Você fala com o orc, isso? Sim, com esse orc aqui. O que eu tenho frente com ele? Seria certo. O primeiro que... Sim. Eles não são daqui, pode ser que essa história seja de verdade. Né? Esses imprestáveis nos roubaram. Tá. E onde que eles roubaram vocês? Foi aqui, mas o meu colega aqui disse que vocês têm que voltar pro lugar de onde vocês vieram. Como que eles roubaram aqui? Como que eles, pequenininhos desse jeito, vão roubar pessoas grandes igual vocês? São pequenos, mas são rápidos, são furtivos. Traiçoeiros. É isso que a gente vai descobrir, então. Você, vem aqui, o de azul. Ah, eu jogo ele no chão pra ele ir pra até a Toff. Ele vai escorregando no chão, se ralando todo. Aí que eu jogo ele, eu vou vindo andando até aqui pra falar com o cara que tá com a espada. Você, Orc, olhe nos meus olhos e diga que você não está mentindo. Ele olha nos seus olhos e fala, eu não minto. Tá, e eu uso o olhar da penitência nele já, pra descobrir o que, que ele fez de errado. E aí ele põe a mão, ele põe assim a mão, o punho cerrado assim no peito, bate no peito assim e fala, pela horda, eu não minto. Ah, já, você pegou um ponto fraco, velho, eu sou pela horda também. Eu peguei pela horda, velho. Peraí, é o Garrocha ou é o... E a hora que ele faz isso, a hora que ele olha pra mim, eu uso o olhar da penitência pra ver. A hora que ele fala, a horda se ajoelha perante ele, né? Pra poder ver o que ele fez no último dia, pra ver se foi ele mesmo que foi roubado, coisa do tipo. Como se fosse uma vividência da Lilith, sabe? Deixa eu pegar aqui o olhar da penitência. Eu acho que não dá pra fazer isso. Mas pega um negócio pra beber aqui, peraí. Ué, o olhar da penitência mostra os pecados dele. Se ele tá só roubando o cara ali. Sem os pecados dele, você vê ele matando um monte de gente, cara. Então, mas ele matando humanos no campo de batalha aos montes. Não, eu tô falando do. É, então, como se fosse um bagulho mais limitado, tipo, do último dia, tá ligado? Aham. Uhum. Momento que ele foi roubado, sei lá. E eu não tô achando o olhar da penitência. Eu não sei se eu pus aí. Não lembro agora. Não colocou, não. Eita. Preciso colocar depois, então. Não, ele nem cogitou, aparentemente. O quê? A D perguntou se ele não estranha ela falar orc. Eu falei, acho que nem cogitou. Eu falei em Valkar com ele também e ele respondeu. Ele tá falando tudo aí com vocês. Tá, o teste, se eu não me engano, Gê, era saving de sabedoria, cara. Eu não lembro agora. Mas eu sei que a dificuldade é 29. Mas eu não lembro o que é, se é constituição ou se é sabedoria, já. Tá. Se você quiser que eu tente fazer mais específico, igual eu falei pra você, eu posso gastar um ponto heróico, tá ligado? que eu acho que realmente seria necessário. Porque eu tô querendo. Sim, então, então gasta. É. Eu posso usar as armas da verdade. Também, você pode me ajudar. Tipo, o pessoal que tá comigo, eles sabem que eu tô usando o olhar da penitência, certo? Tipo, eles conhecem o olhar. Certo. E, o insight deles acho que é mais que o suficiente. Tipo, da Lisbeth, né, pra usar a Zona da Verdade, talvez até evidência pra ver o que aconteceu nos outros dias. E o Moore em si precipitar e impedir que os outros, né, partam sem um julgamento justo. Certo. Já joga seu ponto heróico, já. Joguei na pilhazinha já. Beleza. Tá. Você vê... Ele... As últimas 24 horas dele, vai. Ele... Conversando com alguém... Recebendo uma missão, tá? E aí você vê um portal sendo aberto, ele atravessando esse portal, indo parar em Sigil. Certo? E durante as últimas 24 horas, ele percorre a cidade de Sigil, buscando informações, conversando com um monte de gente. Tá? Até que ele consegue entrar em uma casa, não muito longe daí, certo? Dentro dessa casa tem um mago, e ele desafia esse mago para um duelo. Ele luta contra esse mago, os companheiros ajudam, eles conseguem derrotar esse mago, e aí eles pegam essa espada. E aí eles vão para as ruas, e aí quando eles estão de volta nas ruas... Eles são assaltados. Eles percebem que são assaltados. Começa a correr atrás desses moleques aí. Até esse B quando eles encurralam eles. Só que eles são em dois. O terceiro moleque não está com eles. Eles perseguem só dois. Entendi. Entendeu? É isso que eu vejo, então? Isto. Ok. Interessante. Eu já sei... O que aconteceu. Lisbeth, Murray, pegue essa espada, não pertence a eles. Foi dada uma missão para eles e eles entraram em combate por ela. Recolham ela até que saibamos a verdade e para que ela serve. Isso é uma ordem. Vocês, não tentem nada. E vocês dois, nada de fugir. Vocês dois, mano, vocês três, né? O outro candango ficou lá para trás. Se vocês tentarem fugir, vai ser pior. Vocês não levaram a espada. Nós voltaremos com ela para o nosso mundo. Não. Vocês não quiseram dizer o porquê vocês pegaram ela. E eu descobri que vocês lutaram por ela. Foi uma missão dada por vocês. Vocês não têm nada com isso. Sim, temos, porque vocês vieram até Sigil. Nós somos a ordem em Sigil. Vocês estão desequilibrando isso. Então não nos resta outra alternativa. Lutaremos pela espada contra vocês. Ele já saca o machado e vai descendo machado em você. Não, a hora que ele fala isso... Então, a hora que ele fala isso... A hora que eu vejo que ele vai sacar o machado, eu já dou um soco no estômago dele. Já dou uma raiva de soco no estômago dele. Por que não? Não. Vamos ver quem que é mais rápido, né? Por que só você tá preparado? O cara também tá. Quem disse? Eu tô mais preparado que ele? Ah, isso aí os dados vão definir. Ele tem alerta? Ah, independe. Depende. É como eu falo pra você, as suas ações, tipo, a gente depende de você falar um negócio pra gente agir. Então, é óbvio que eu não vou querer deixar o cara bater primeiro que eu. Então, é óbvio que ele não vai deixar você bater primeiro nele. A iniciativa vai determinar isso. Se você tem alerta e ele não, você tá na vantagem. Tá, eu joguei iniciativa. Vai preparar o ataque, ponto. Iniciativa. Não tá indo. Olha lá. Deu 32, e a minha com vantagem. Mas que não tá foi que não tá indo? Engraçado. Você for com vantagem, mano, você vai lá na engrenagem. Não, eu tô ligado, mas já tá tudo configurado, mas não tá indo. Mas enfim, deu 32 minha iniciativa. 32, ok. Quem quer. Ah, tá. 16 foi seu também. É, tu jogou com vantagem. O Orc lá preparando pra tocar off. Como é que é? Gatilho pra eu entrar em fúria. Eu usar a reação pra entrar em fúria e eu jogo a iniciativa. Ok, joga aí. Lisbeth pode jogar também. Da D já jogou, deu 21. 21. Tá, como eu tenho forma humana, é a merda, mano. É, forma humana é uma merda mesmo. Concordo, concordo, é uma merda. Uma merda. Quanto deu? 14, Murin? A sua já entrou automático. Sim, tá. A minha não foi. Tá, fala, você vai lá na engrenagem, Onyx? Da ficha, não é? É, vai na engrenagemzinha da ficha. Aí tem o segundo quadradinho ali. Aí vai ter ali, ó, iniciativa, estilo de iniciativa, estilo de iniciativa. Não, normal. Tá normal, você bota sempre. Aí você vai jogar sempre com. Advantage, pode crer. Aí você joga. Fui bem pra caralho, hein? Show. Tá certo, pronto. Uia. Rapaz, se você tiver mais que 32, você para, hein? É, foi bem pra caralho. Eu tirei tanto uma iniciativa tão alta assim, velho. Orc ou essa vai ser uma iniciativa pra todos os orcs? Vai ser a mesma pra todos os orcs. Pera aí, por que tem dois Murin aqui? Aqui. Ah, porque o Murin era o antigo. Não, o Murin é depois. Ah. Vamos lá, Toph. Você age primeiro. Ele ergue o machado pra golpear e você. Arrebenta o peito. Dá muquetada! Eu me concentro no, na região do diafragma dele, ok? Ok. Você vai matar o líder do... Peraí. Cadê? Isso é da hora se o Garrosh tivesse aí. Puta, como que é mesmo? Cadê? Aqui. Ó, deu 20, mais o meu bônus deu 28 no ataque. 28 de... É, que eu joguei, como eu não tenho marcado os punhos normal, aí eu joguei o destreza, beleza? Já? Como é que é? Tô falando assim, como eu não tenho o ataque normal dos punhos, tenho só da espada, então eu joguei destreza e só tô somando os bônus, beleza? Tá, entendi. O ataque da rajada. E a rajada minha é com... Oh, meu Deus do céu, sempre foge o nome. Com... Ataque atordoante. Ataque atordoante. É, isso. A dificuldade é 29. De Constituição, acho que é. Ok. Beleza. Já acertei? Sim. Então vou distribuir o resto dos ataques. Porque ele é muito grande, né? Ele é grandalhão. Fácil de acertar. 24. Acerta? Acerta. Mais um. Esse aqui deu 25. O último. 1, 2, 3. Cadê? 4. Gás, aqui acertou. 27. Tá. Vou jogar o dano. São 4. São 8. 8, 10, 5. Ó, vou jogar 5, depois vou jogar mais 3. Como que eu jogo? Todos mesmo? Como que é, Gui? É barra? Barra roll e digito que você vai jogar. Barra roll. Aí, tipo, digito, tipo, D10. 1D10 mais 4 mais 1D10. Ok, é, então é 8D10 mais... Eu uso um negocinho aqui do lado, que tem os dados, que acho que fica mais fácil. É, então, ele vai só até o 5 só. Mas você pode, não, você mas pode digitar. Baixo ali, ó, ADV Dice Roller, aí você coloca quando você quiser. Ah, aqui. Pode crer. Obrigado. É aí você consegue montar a equação por ali, fica mais fácil de montar. Beleza, valeu. D10 mais... Então são... O dano é... É a coisa mais a minha destreza, né? Isso. Tá, então são mais 36. Mais 36. Roll. Deu 91 de dano já. Eita, eu joguei dado sem querer. Quanto? 91 de dano e você joga 4 testes de constituição, dificuldade 29. Aliás, okay. 4 testes, desculpa, são 8 testes, porque é 2 por soco. Que é uma rajada. Então cada soco tem o ator do ar, certo? Uhum. Então são 8 testes, dificuldade 29. Tá, 8 testes, dificuldade 29, ok. Deixa eu ver se é 29 mesmo. Você entrou de constituição, né? Aham. Uhum. Ok. É 10 mais a minha sabedoria. É 10 mais 8 mais minha sabedoria, né? Mais 5 do negócio lá do. Não, é o 8 mais modificador de proficiência mais sabedoria. Ah, tá. Então são 16, 24 mais 5, é isso mesmo, 29, tá certo. Ok. A conta errada que eu fiz também deu o mesmo resultado. Primeiro 19. Quanto que é a dificuldade mesmo? 29. Ixi. Acho que ele não vai passar, não. Ah, se falhou no primeiro, já. Ficou, é, já, né? Falhou no primeiro, já falhou no primeiro, tá certo. Tá certo. Deixa eu ver. Mandar mensagem no anel é ação bônus ou ação? É ação bônus. É ação bônus? Não lembro. Depende do quanto você vai falar, né? Não. Tipo assim, ativar o anel e mandar mensagem. É ação ou ação bônus? Ah, a gente tava fazendo como ação bônus, né? Então fica... Então fica como ação bônus aí. É... Tá. Então eu vou usar minha ação bônus. Vou mandar mensagem no anel. Estamos no beco. Problema. Nos encontre. Ok. E eu vou tomar água. Rapidinho. Tá. Agora sou eu mesmo. Pode ir lá. Bom. A Toph dá aquela porrada, aquela rajada no meio do estômago do orc. Ele dá aquela cambaleada pra trás, dá uma gorgolejada de sangue e aí ele fica parado ali, estático. Lisbeth, você? Eu vou dar meu ataque. Eu vou jogar mesmo? Não, é força? Não, só espada. Ela já tá indo no... Olha lá. Jogou já? Será que esse é o dano? Não, é mais inclinado que a sua vida. Acertou. Acertou. Você tá atacando qual? Meu Deus. O primeiro, tá na frente. Tá. Então é o mesmo que eu tô atacando, então. É isso? Beleza. Uhum. Você foi, vai atrás dele, sim. Você tem vantagem. Na verdade, ele tá paralisado. Você tem vantagem já. É, tem vantagem. Mas assim, ainda assim, ele acertou. Deu 31 cortante e 21 necrótico. Necrótico. Puta que pariu. Isso deixa ele bastante ferido já também. Eu pergunto pra ele por que eu não esqueço da conversa que passou do Pedro. Não, e se ele tem a sua. Isso foi nice. Como é que é? Eu falei assim, a gente libera se você não me disser se você tem a chave. Você tem o quê? Chave. Chave? Qual chave? Chave, chave de portal. Ah, entendi. Ok. Ela falou que ela lembra o que a Ciri falou lá e... Se disser que tem a chave... É, a Ciri não, né? Na verdade, se nos entregar a chave. É, uma... mais fácil. Aí não vai pra Zerote, mano. Tá louca. Ué. Vai lá, tente a sorte. Vamos enfrentar o... Ele tá paralisado ainda, tá? E aí ele olha pra você, Lisbeth. Com um ar pensativo. Certo? E... ele fica pensativo. Olha pra você, ele meio que vai assentindo com a cabeça. E aí acontece o seguinte. Os três aqui, ó. Esses três. Eles desaparecem. Como? Eles somem. Eles somem de lá. E esse que estava diante da Toff e da Lisbeth, ele também não tá mais ali. Ele tá aqui, ó. Mas como? A impressão que vocês têm é que ele se teleportou. Mas como? O cara tá incapacitado. Como o cara consegue se teleportar incapacitado? E aí ele tá diante aqui da entrada da casa, tá? Só que vocês não veem mais a porta da casa. O que vocês veem... é um disco esverdeado de 3 metros de diâmetro. Como se fosse a superfície de um lago ondulante. E aí, ele vira para vocês. Aqui, e ele fala para vocês. Sim, eu tenho a chave. Eu falo, você quer fazer uma troca? A chave pela espada? É, eles já saíram fora com a espada. A espada tá com ele. A espada tá na gente, não tá? Não, não, não deu tempo do Morgan agir. Ah, achei que foi legal. Foi a batalha. Ah, então esquece. Eu achei que a gente tava com a espada. Não, a espada tá com eles. Ah, vocês querem ir atrás dos caras ou deixa os caras embora, velho? Então, ele ainda ficou, a gente pode tentar segurar ele. Ele ainda não, o portão ainda não puxou ele, tá ligado? Eu posso segurar ele e a hora que tenta puxar na mão, vai junto. Aí eu vou junto, porque eu não vou conseguir fazer muita coisa. Se ele tá com a chave... Eu falo pra ele, o que você tem pra deixar? Uma aliança. Que tipo de aliança? Prometam que não vão atacar meu povo. Se eles não invadirem aqui. Não é nosso interesse. Esse lugar é pequeno demais. Pra quê? Agora nos dê a chave. Ela tá com você? É muito simples. Não é uma chave propriamente dita. É muito mais simples do que vocês imaginam. Está por todos os lados, aqui. No mundo de onde eu venho, é rara. Mas aqui, está por todos os lados. Corta. Como navalha, com o seu nome diz. É uma planta. Se vocês esfregarem no arco dessa porta, o portal se abrirá. Eu estarei esperando por vocês do outro lado. Ok. Saiba que você causa bastante problema. Vai embora e não volte mais. Não pretendo retornar aqui. Tem uma guerra em meu mundo. E eu pretendo vencê-la. A espada foi roubada. Não pertence a esse mundo. Eu vim resgatá-la. Quem é o deus desse mundo? Eu não sei. Quem que é o deus desse mundo? Não tem. Eu preciso. É? Será que é a doutor? Verdade, não. Né? A Azeroth não são deuses. Warcraft, todos, né, mulher? Warcraft, não tem. A própria Azeroth é o deus do mundo. Do mundo é o deus. Vamos embora logo. Antes que a gente se arrependa. Ele vai através do portal. O portal ele fica aberto ainda durante um tempo. E vocês dois? Vocês três, né? Pode voltar aqui, você. É, esse carinha aqui, ele tá fugindo, ó. Não, ele tá... Ele é o caralho, pode parar. Ele vai escalar a parede aqui. Vai pra cima, tá? Eu vou... Tem um colarinho dele e fala, não, volta aqui. Quer dizer, então, que vocês estavam tentando roubar uma coisa, ou, na verdade, roubaram uma coisa que não pertencia a vocês. E não pertencia a esse mundo. Não, seu Harmônio, não é bem assim, a gente tá com fome, a gente precisa comer só isso, foi só um mal entendido, não leva a gente preso não. Não, escuta, deixa eu falar, olha aquela mochila, olha o tanto de coisa que saiu de dentro, vocês podem muito bem comer, seus bandos de ladrãozinho, a propósito, vocês não vão ter mais aquilo, dá esse saco aqui, vai ser confiscado, eu quero o saco e vou recolhendo todos os bagulhos. Você vai levar tudo embora? Vou recolher. Pergunta pra ele. Eu acho uma coisa assim. Não sei se os orcs só tinham aquela espada de valor. Mas. Eu acredito que eles sabiam que eles estavam roubando, mano. Sim, eles foram justamente pra isso. Ficou bem, bem implícito. Então, esses carinha aqui não. Esses carinha aqui sabem justamente que eles queriam. Saúde. Sim, exatamente. Eles vão falar. Eles sabiam que eles estavam roubando. Porque, eu tipo. Esse carinha que eu tô aqui, fala, por que, que vocês foram. Quem sabe que tá roubando o quê? Não tô entendendo. Os carinha. O carinha não veio chamar a gente, falou que tava sendo assim. Ah, os ladrãozinhos, os ladrãozinhos. Sim. Ok. Cara, não faz sentido nenhum, velho. Uma espada e não tentaria roubar o ouro, outras coisas de valores que os orcs tinham. Sem contar que é o tamanho dos orcs, é o tamanho dos carinha aqui. O cara quer pegar uma espadinha, né? E os orcs não conseguiu segurar. Alguma coisa tem. Por isso que eu tô falando, eu tô intimidando eles pra poder eles falarem o que realmente aconteceu. Se eu ver que eles estão com muita ladainha, aí eu vou tentar procurar aquele que tá mais nervoso e vou usar o olhar da penitência dele também. Ok. Ah, eles começam a argumentar, não, a gente roubou, mas a gente promete que não vai fazer mais isso, seu Harmônio. Não faz nada com a gente, não leva a gente preso, não. Pra que vocês queriam espada? Quem pediu pra vocês pegar essa espada? Ninguém pediu, a gente só catou ela porque é bonita, deve valer um bom dinheiro. Como que vocês, três magricelas, conseguiram emboscar esses quatro orcs gigantescos? Não faz sentido. Não, a gente não emboscou, a gente só pegou, ele foi fácil, tava distraído. Ah, fácil. Ah, é? É isso que a gente vai ver. Aí eu uso o olhar da penitência ali pra saber o que aconteceu. Fila da puta. As bichas fez a zona, verdade? Sim, quer dizer, não deu tempo ainda, né? Não deu tempo. Eu pensei em fazer, mas ele fez o olhar da penitência. Por isso. Não, mas seria o mesmo tempo. Assim. Por isso que eu falei pro Jesse, vocês poderiam fazer um insight pra poder fazer isso, entendeu? Não, você vai fazer a zona da verdade e rola, ela funciona junto com o olhar da penitência, ao mesmo tempo. Por isso que eu perguntei estatística. No mesmo turno. É que a gente tinha falado antes isso, antes de todo o combate. Ah, tá. Então, no caso, eu teria que fazer ela agora, né? Tá feita, tá valendo, então. Tá bom. Então vai, é tudo que eles falaram aí, com indício, com... Fazer uma verdade, não é feita. Toff, você vê uma vida de roubos. Ele nasceu em Sigil. Ele nasceu, viveu e tá prestes a morrer em Sílio. Ele nasceu em Sílio. Ele é da cidade. E ele viveu uma vida inteira de roubos. Mas pra sobreviver? Ou porque ele gostava? Ele machucou, pra sobreviver, né? Mas ele gosta do que ele faz. Ele acostumou e pegou gosto pela coisa. Yes. Você vai alguma coisa? Certo. E aí, ele leva essas coisas que ele rouba, tudo, pra base dele. Certo. E a base dele fica no meio de um mercado gigantesco, um bazar imenso. Ah, tamo no braço. Cheio de coisas sendo vendidas de tudo quanto é lugar do multiverso. Que dó. Entendeu? Uhum. E aí, joga um teste de percepção. Dificuldade 45. Caralho. Agora é a hora, hein? Ai, minha mão. Passou. Ai, meu mão. Ah, tomar no seu cu. Largo da porra. Tá, você vê muito rápido assim, nessa vida de roubos dele. E... você vê um ato de bondade dele. Tá? Certo. Você vê ele entregando uma flor pra uma garota. Assim, da idade dele. Uma menina de tez escura, cabelo encaracolado, longo, que vai até o meio das costas. Certo. Muito bela. Tá? Os dois, eles estão sentados numa fonte. Numa espécie de uma fonte. Certo? E é uma fonte quadrada. Essa fonte, ela jorra água assim com grande sofreguidão. Meio entupida até. E tem uma grande quantidade de ervas que cobrem essa fonte. E musgo que cobre as laterais. A muretinha quadrada que forma essa fonte. Certo? E aí você nota que a mureta sobre a qual ele está sentado, entregando a flor para essa garota, e assim, se declarando para ela, tá? Você imediatamente reconhece essa mureta. Oxi. É. Você já viu algo parecido. Uai. Da onde? Não deve ser, não deve fazer muito tempo, porque não faz muito tempo que eu vou enxergar. Top, você vê que ele tá sentado nessa mureta e você nota que essa mureta que forma a fonte, ela é feita de uma pedra ordinária, tá? Uma espécie de um calcário acinzentado, tá? Como se fosse o nosso concreto, certo? Sim. E aí quando ele se declara pra menina, né, ele desce da fonte onde ele tá sentado, ele se ajoelha diante dela, e na hora que ele põe as mãos assim, apoiando assim na fonte, ele escorrega pra fora da mureta e desce, ele raspa a bunda e as costas na mureta e arranca um pedaço do musgo que tá ali. Quando ele arranca um pedaço do musgo, você vê que tem um buraco ali na mureta. Fica um trecho assim de mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento, onde ele arranca o musgo com a bunda, e você vê que tem um buraco. Esse buraco é uma série de entalhes em baixo relevo naquela mureta. E você imediatamente reconhece. Você já viu duas vezes isso antes. A Torv lembra pra cá. Eu... lembra. Uma vez foi uma pedra que a Ciri roubou. E a outra vez foi uma que vocês viram no subsolo do Salão dos Eventos. Ah, a Pedra das Guildas, pode crer. É. Ah. E essa daí, ela tá exposta em praça pública, um local de fácil acesso. Bom, se a gente passou por esse lugar, eu certamente lembraria. A Toph certamente lembraria. Se a gente ainda não passou, então quer dizer que a gente tem que explorar esse lugar. Certo, mas eu não. Eu tenho guardado já. Vocês não passaram por esse lugar ainda. Se eu posso garantir. Ok. Deixa eu ver se o Celerim passou. Mas eu acho que não também. O Celerim passou. Passou perto ali. Interessante. O Celerim deu meia volta na cidade, ué. Era 50% de chance. Bom. Bom. Você também vê outras coisas no semblante desse rapaz, no passado dele. Você não sabe exatamente o que acontece, mas você vê um momento de sofrimento na vida dele. Lágrimas. De monte. E aí você vê ele conversando com alguém. Você não escuta a conversa, mas você vê que ele tá com lágrimas nos olhos, e são lágrimas de raiva. Certo. Entendeu? E aí ele aponta pra alguém, saca uma adaga da cintura, joga a adaga pro alto assim, pega a adaga, aponta pra alguém numa rua distante e fala pra pessoa com quem ele tá conversando alguma coisa e faz um gesto de apunhalar alguém enquanto ele aponta na direção fora da rua onde ele tá. Certo. E a pessoa que ele aponta, você conhece bem. Uma mulher que flutua, nunca toca o chão, que nunca fala com ninguém. Ah, Dama. Que cuja cabeça é rodeada de adagas afiadas. Ah, então esse cara, será que ele foi o único que conseguiu acertar ela, que o Desmond estava falando? Nossa. Só que isso eu sou sem off, só. Interessante. E é isso que eu vejo? E é isso que você vê. Ok. Lembrando, Jack, que o meu olhar da penitência, enquanto eu não falar que, tipo, que eu vou dar dano na pessoa, eu não tô dando dano, beleza? Ok. Porque ele, tipo, termina... Ele você tem a opção dano. De não dar dano, eu sei. Tá. Mas será que você conseguiria pegar um pouco melhor de mim? Não. ele tá de pé, ele tá sentado, ele tá com... Tá em pé, diante de você. Tá lá, gritando desesperado, chacoalhando. Eu chego, eu terminei, né? Eu chego mais próximo do rosto dele e falo assim: você tem um passado um tanto quanto conturbado, mas dessa vez eu vou ser bonzinho. Se os orcs não tiveram punição, não é porque vocês também não tenham. Só, recolha suas coisas. Eu já recolhi suas coisas. Pega esse saco e suma. Se eu ver você de novo pelas ruas, você já sabe o que vai acontecer, né? Vocês, né, na verdade. Ele enxuga lágrimas assim que escorrem do rosto dele. A propósito, quem que é daquela moça com quem você conversava numa fonte? Por que você não tenta se reconectar com isso? Desgraçado, o que você fez comigo, maldita? Não fiz nada com você. Por que você não tenta se reconectar com aquela pessoa? Talvez isso faça com que você mude de vida e ajude seus comparsas a mudarem de vida também e vivam uma vida feliz. Por quê? Por que eu não consigo me reconectar com ela? Você é estúpida! Comeu merda quente, saiu na chuva gelada? Porque é impossível. Ela não está mais aqui. Olha como fala. Não se esqueça que eu deixei você viver. Ela foi perdida. Perdida pra sempre. E eu a amava. dia em que ela aceitou se casar comigo. Naquela desgraçada, a levou embora pra sempre. Então é por isso que você praguejava contra a Dama da Dor? A maldita tirou de mim. E ainda vou matá-la. De alguma forma. E por que que ela fez isso? O que que aconteceu? E alguém entende aquele troço? Mas o que aconteceu? Quando ocorreu o fato? Por que que a sua prometida sumiu? O que que aconteceu no dia em questão? Teve um tumulto. Um assalto. Alguém explodiu algumas coisas. E ela estava no local. A desgraçada da Dama da Dor passou por ali. E então, num piscar de olhos, não tinha mais ninguém lá. Todos sumiram. Ela deve ter os enviados para os labirintos. Ué, se enviou para os labirintos, então quer dizer que ela não morreu. Ela está viva em outro lugar, certo? Como? Você sabe o que tem lá? Não, mas eu sei que ela não está morta. Se você disse que ela foi enviada para o labirinto... Não, você não sabe. Sim, pode não, ter não. Monstros. Pode ser um lugar que não tenha comida, não tenha nem ar para respirar. Você não sabe de nada. Mas você tem esperança? Você tem fé que ela tá viva? Se você tiver isso, apegue-se a isso. Não, eu tenho ódio. É o que eu tenho. É o que eu me apego. Eu ainda vou me vingar da Dama da Dor. Só vou te dar um conselho. Não se apegue muito ao ódio. Você pode gostar disso e pode acabar ferindo quem você mais ama, até mesmo aquela mulher. Pessoal, vamos embora. Não temos mais o que fazer aqui. Senhor? E por favor, não cruzem com o nosso caminho novamente. Ei, você! Joga uma adaga na sua direção, Toff. Eu, sem virar, eu pego a adaga no ar. De costa mesmo. Pego no ar. Você não é um soldado do Harmonium. Quem é você? Digamos que eu sou apenas alguém que está de bom humor hoje. Toma sua daga de volta. Só jogo no chão, não jogo nele não, tá? Toma de volta. Bluf, atravessa o moleque. Ah, é um moleque? É um jovenzinho. Deve ter o quê? Uns 18 anos. Ah, um pouquinho mais velho que a Toff, só. Pode crer. Então foi recente, então, isso. Foi bem recente. Bem recente. Bom, eu sou alguém só que está de bom humor hoje. Toma sua dali de volta. E se precisar do armorial, dos hormônios, só que dessa forma, dessa vez, de uma forma não... Bom, você entende. Vamos procurar. Aliás, Mito, não falo só vamos procurar, eu falo só procurar eles. Bora, amor? Bora. Ok. Vocês voltam então pra taverna. Outra coisa, rapidinho. Ah, eu vi o Pedro. Outra coisa. Onde que eu encontro o Capim Navalha? Realmente você não é do Harmonium. Nem é daqui pelo jeito. É Vinha Navalha que se chama. Ela cresce por todos os lugares, em diversos prédios. Olha ali, e aponta para uma das construções próximas. Você vê uma trepadeira subindo pelas paredes. Eu pego é uma praga. Cresce em todos os lugares. Eu pego só um pouquinho e saio fora. Você pega assim desleixadamente? Desleixadamente não. Eu pego um galinho que esteja sobressaindo das demais. E puxo para arrancar? Não, eu puxo para quebrar. Não esquece que eu morei uma pá de tempo na floresta e eu sei como, entre aspas, né, retirar isso. Sem contar que eu também tenho conhecimento da ciência de plantas, né? Hum. Eu tenho um insight, tipo, putz, acho que seria melhor se eu arrancasse lá desse jeito. E como eu não pensei nisso antes? E essa é a parte onde a Siri entra, entendeu? Ok. Quando você toca, o negócio quase corta seu dedo. Tão afiado que é. É, tudo bem, né? Não é mágico, então não me acerta. Não. Não é um capim mágico. Eu não falei que não é mágico. Eita. Mas não corta você. Mas dá uma... Ok. E aí, quando vocês estão indo embora, vocês veem o portal fechando. Fimosa. Vamos pra taverna? Sim. Ok. Ué, por pouco vocês não ficam com a espada, viu? Então, dava pra gente ter ficado sem maldade. A hora que eu falei pro Murren ir lá pegar a espada, tipo... Daria tempo da gente agir, só que a gente nunca consegue agir antes. Igual o cara que tentou preparado. Aí é culpa sua, velho. Tinha um fatorzinho só que fez a diferença. Como assim? Teve uma coisinha só que fez a diferença. E vocês quase podiam ficar com a espada. Infelizmente não deu certo pra vocês. Pra mim, indiferente ficar com a espada ou não. Mas a gente tem a informação que eles foram atacados do mago, batalhando contra ela e levaram a espada. Isso aí. Ou o mago é forte pra combater quatro. Né? O mago era o Patolino. Tá. Enquanto isso, na taverna, Sierra, continua lá com o Desmond. Você faz alguma coisa enquanto aguarda o retorno deles? A primeiro momento, não. Vou só ficar esperando mesmo. Vou ficar lá conversando com o Desmond, tirando mais algumas informações. Ok. Beleza. Celerinho, você tá no retorno já. Já tempo suficiente pra você voltar. No meio do caminho, seu anel toca, dizendo que tem mensagem pra você. Uhum. Toca a mensagem da Toph dizendo que iam verificar uma coisa. Mas você tá no meio do caminho. Até você chegar lá, dá tempo, teoricamente, deles irem e voltarem. Sim. Eu vou continuar meu caminho normal pra taverna. Ok. Beleza. No caminho que você vai pra taverna, tá? Quando você tá chegando próximo da taverna, você vê uma comoção. Tá? Tem um tumulto na rua, próximo de um prédio. Esse prédio ele é alto, circular, uma torre, tá? E tá cheio de harmônios ali na frente dessa torre. O que você faz? Ah, eu vou só chegar de fininho, como se quem não quisesse nada, e tentar ver o que tá acontecendo. Ok. Beleza. Você vê que os harmônios, eles estão lá dentro, eles estão carregando pra fora um corpo numa maca, coberto. Certo. Eu vou só observar, não vou falar nada e ver se alguém comenta alguma coisa, prestar atenção nas pessoas. Uhum. Tem um oficial, que aí ele grita ordens pros soldados: vamos, depressa, depressa. Procurem nas redondezas. Disseram que viram um grupo de humanoides verdes enormes entrando aqui. Procurem nas redondezas, depressa. E aí ele fala isso, aí ele chega pra você. Você também, recruta, depressa. Você procura nas... Aí ele para de falar. Aí ele olha pra trás de você, olha além de você, ele fala: tá, esqueçam, esqueçam. Recolham o corpo. Levem pra fora daqui. E vamos embora. Não é mais nossa jurisdição. Eu olho, então dá pra ver que tipo saiu de um bairro e foi pro outro. Nossa, já cruzou vários bairros nisso. Já. Provavelmente chegou alguém mais importante, de certa forma, sei lá. É, tudo bem, senhor. E eu viro pra trás como se estivesse voltando, só pra ver se eu vejo na direção que ele não olhou. Na direção pra onde você rumava, você vê um grupo de 8 humanoides, altos, esguio. Seus pés parecem não tocar o chão. Você sabe quem que é. Uhum. E eles vão indo na direção da torre ali. Flutuando calma e lentamente. Ih, a imagem não aparece? Que porra. São os carecão lá de novo. É, os carecão de novo. Esses carinha aqui. Ô, caralho. Tá de sacanagem, hein? Copiar link de imagem. Agora foi. Usão do caralho. Tem uma outra legal aqui. E assim, Celerim, em cima da cabeça deles, você vê se formar, magicamente, uma série de símbolos e de sinais estranhos. Estão se comunicando um com o outro. É, exato. Então indo ali, o oficial ele fala, vamos, circulem. Vamos levar o cadáver para o cemitério. E vamos sair daqui depressa. Não é mais nossa jurisdição. Certo. E eu vou assim, sorrateiramente, ir embora. Leve o corpo pro mortuário e vamos embora. E aí você vê que esses carinhas aí, eles chegam. Eles vão invadindo a torre, entrando ali. E quando eles entram na torre... Meu Deus. Os cabelos deles começam a se arrepiar. Começa a aparecer uma miríade de símbolos sobre as cabeças deles, tá? E os símbolos eles vão ficando maiores e maiores, tá? Alguma coisa, estão gritando. Alguma coisa aconteceu ali. Os símbolos são barbaridade, olha o que aconteceu aqui. What the fuck, velho? Falei pra não alugar isso aqui pra aquele vagabundo. Tá. Celerim, uma outra coisa acontece com você enquanto você tá indo. A minha mão tomada. Você vê na sua frente que diversas pessoas saem correndo, vindo na sua direção e se afastando da rua onde você tá. Aceleradas, preocupadas. Ah, meu Deus. Eu olho pra trás. Não era uma pista, mas eu olho. Não, você olha pra trás e você vê que tá cheio de pessoas correndo na direção pra trás. Estão fugindo do local pra onde você está indo. Ah. Tá, eu tento associar uma coisa pra outra, eu vou desviando o caminho. Ok. Vai pelos telhados, tá ligado? Não vou continuar, não. Não quero ser furado, não. Não quero ser furado, foi boa. Tá, você vai desviando e consegue escapar, sair do trajeto dela, tá? Mas você vê, na hora que você está passando uma rua lateral, você vê, rumando na direção da torre também, ela, a dama da dor. Eu já desconfiava do público e pegam os caras lá atrás. Então, os carinhas estão chamando ela, tá ligado? Aconteceu alguma coisa mais séria ali dentro, né? Eu desconfio que mataram deles. Então, pode ser... Você lembra do mago poderoso que eu vi e tal? É. Então, pode ser, realmente. Uhum. Bom. É. Enfim, você consegue desviar dela e segue seu rumo em direção à taverna novamente. Uhum. E vocês todos se encontram chegando juntos ali na taverna. Nesse meio de caminho, Celerim, joga de novo aí pra mim um tese percepção. Você queria ver na ida se você via mais cartazes? Vamos ver se na volta você vê também. Da volta é mais fácil, porque ele tá vindo andando. E... Sim. E já... Exato. Então pode jogar com vantagem. Já passou um tempo que ela deve estar andando, já colocando coisa. Isso aí. Mas só funciona se for bem, não. Caralho. Você vem, você se... Vai rolar? Ah. De percepção. Bom, Celerim, bom. Você vai vendo cartazes, Celerim. E já estão espalhados em diversos locais da cidade. Tá o suficiente para tornar os rostos de vocês conhecidos por qualquer caçador de recompensas ordinário que esteja atrás de uma grana fácil. Ou emocionante. Tá? Quando você começa a fazer os desvios para fugir da dama, você entra num beco, sai numa rua cheia de mercados, tá cheio de barraquinhas vendendo gêneros alimentícios, certo? E aí tem uma pracinha com uma espécie de um palanquinho, que é nada mais do que três degraus que levam a um patamar mais alto, que tem 4 metros de largura, ele é de diâmetro, ele é circular, tá? Onde as pessoas podem fazer shows para se apresentar. E no centro desse palanque tem um poste. Nesse poste tem diversos cartazes. Ali você vê um cartaz com seus rostos ali. Quando você passa perto do cartaz, você vê que a gosminha, a tinta se desprende do cartaz, formando como se fosse um tentáculo que acompanha suavemente o seu movimento. Tem visão verdadeiro, bicho. Informação importante, olha aí. Fique acompanhando o seu movimento lentamente, Celerim, enquanto você passa. Mas você tá passando longe ou você se aproxima? Não, longe. Longe, você passa longe. Então o negócio ele permanece ali no cartaz enquanto você tá passando e se afastando. Uhum. Tá? E aí subitamente a tinta ela se desprende do papel e despenca no chão. E começa a se mexer. Na minha direção. Não, na direção oposta. Opa, beleza. Sabe aquelas molas malucas? Aham. Que você põe na escada assim, ela vai andando uma, depois a outra perna, depois a outra. A gosminha, ela vai andando daquele jeito. Eu tô fazendo aqui em casa pra dele, né? Tá achando. Eu acho que vocês deveriam fazer um videozinho e mandar pra gente ver isso aí também. É injusto a gente não ver. Não, não pode. É banido em 22 países. E aí o negócio ele vai rolando assim pela rua, despenca do palanquinho, vai se afastando, se embrenhando numa rua próxima, até sumir da sua vista. Tem uma direção. Dá pra dizer mais ou menos pra onde a gosma tá indo? Que região da cidade? Joga inteligência. É, porque aqui é uma cidade meio diferente. Uhum. Meu amor de Deus. 1, 3 e 4 em cima. Que burro, dá zero pra ele. Quer gastar inspiração e jogar mais um pra tentar vantagem? Aí eu vou gastar uma inspiração. Então joga. É possível. Olha isso. É, Celerim. Infelizmente não dá pra saber pra onde que essa coisa foi. Beleza. Tá, mas ela foi na direção... De onde você vê isso, você sabe. Certo. É, 50% da cidade. É, 50% da cidade. Pra trás e pra frente, só tem essas duas direções. É, beleza. Ok, muito bem. E aí vocês finalmente conseguem chegar na taverna e se reunir ali. Você vê eles vindo do sul. Você vê eles vindo do centro da seção circular onde você se encontra, Celerim. Enquanto você está cruzando no outro sentido o anel da jaula. Aí vocês se reúnem todos novamente na frente da taverna. O que vocês fazem agora? Se você tá lá dentro ainda tomando um goró com o Desmond. Tá? Consegui algumas informações sigilosas. Precisamos de privacidade. Ah, eu concordo aí. É engraçado. O que que é engraçado? Estamos em sigilosos. Agora você entra nessa fita aborrecente. Ó, a gente também precisa. Eu dou uma olhada assim pra você, ninguém olhando. E a gente precisa também conversar. Certo. Vocês estão bem, né? Sabe onde você vai achar informações? Ai, tá no seu PC. Vocês não respondem, vocês não receberam a mensagem? Sim, recebi que vocês iam num beco investigar alguma coisa e vocês estão voltando. Queria saber se vocês estão bem. Não, a segunda mensagem. Não prestei muita atenção. Bom, pelo visto, você não foi o único. Mas enfim, pelo menos estamos todos bem. Eu estava muito longe. Não, tranquilo. Vamos pro quarto que a gente precisa conversar. Sim. Vocês vão ficar aqui embaixo? Se ele, Desmond e Mirella. A gente não tá lá dentro. Ah, mas não chegou na taverna? Vocês estão do lado de fora. Ah, sim. Por isso que eu não me referi a ele. Ah, entendi. É que eu achei que a gente já tinha se reunido, já, desculpa. De boa. Ah. Então a gente adentra a taverna. Eu passo pela Ciel e faço um aceno tipo, segue nós. Ok. Vou esperar eles irem, esperar um minutinho e depois eu subo. Reunião dos soldados na taverna. Tá, vocês sabem que vocês não estão na taverna de vocês, né? Não. Sim, precisava guardar o quarto, se vocês quiserem. É, eu não sabia, não. Vocês não estão, eu falei isso. Vocês estão numa outra taverna. Eu tô usando o mapa da primeira, mas é outra estalagem que vocês estão. Tá certo. Tem quartos aí também, é só alugar um de boa. É. Mas os armórios fardados não alugam, né? Não, então, né? Então. Tá, eu passo pela Ciel e faço um gesto de, tipo, pra gente conversar num lugar reservado, tipo, meio que assim no andar superior. Ok. E a gente vai fazendo uma ronda do normal, como se estivesse andando, sabe, patrulhando. Tá. Todo mundo diminui o tom da conversa, ficam observando vocês de rabo de olho. Tá, o taverneiro, ele fica meio cabisbaixo, assim, todo mundo fica cabisbaixo com a presença de vocês ali dentro. Assim que eu gosto, respeito. Eu faço. Ah! Tim! Tem um cara aqui nessa mesa que ele dá um pulo pra trás assim com a cadeira, derruba a caneca dele no chão. O taverneiro já encaminha alguém pra ir lá limpar rapidamente. E o cara, vocês percebem que ele fica chacoalhando a perna o tempo todo. Tá devendo esse aí, eu falo pro pessoal que tá me seguindo. Tá devendo esse aí, ó. Tem o nome preso. Uhum. A gente tá no andar de cima já? Não sei, vocês vão alugar um quarto? Como vocês vão fazer? Não. Vão na cara dura. Eu falei que a gente vai fazer uma ronda. Tipo assim, uhum. A gente entrou, a gente vai fazer uma ronda. Passo pela cadeira, faço um aceno como se fosse pra encontrar a gente no andar de cima. E sobe como se estivesse fazendo a ronda. Isso, exato. Uhum. Ok, beleza. Vocês estão lá em cima. Vocês estão lá em cima. Vamos ao mesmo mapinha aqui, ó. Vocês estão lá em cima, né? Chega aqui nesse corredor, ó. Tem alguém que tá saindo de dentro dessa portica aqui. Na hora que dá de cara com vocês, a pessoa olha pro alto, dá uma assoviada, uma disfarçada e entra lá pra dentro de novo e tranca a porta. Beleza. Eu quero chegar mais ou menos que seria o meio do documento. Uhum. O pessoal faço assim, ó. Deixa eu ver se tem alguém aqui além daquele cara, e eu quero tentar ver quantas pessoas tem ao redor. no, nas casinhas, na, na, nos quartinhos. Mais três pessoas nesse quarto aqui, ó. Além do cara que tá no banheiro. Ok. Pro fundo, aparentemente, não tem ninguém, né? Ah, ah. Tá. A gente precisava de um quarto. Eu vou falar pra Siri alugar o quarto aqui do fundo e a gente entra. Siri. Pode entrar. Hã? Pode entrar. Não, eu te mandar mensagem, que a gente tá do lado de cima. Entendeu? Mas é que eu subi. Ah, achei que você falou que você esperar um tempinho pra depois subir. Eu esperar um tempinho até vocês entrarem, ver como é que tá o negócio, eu já subi. Ah, beleza. Mas você pegou um quarto? Então, a gente precisa de alugar um quarto. Não, não, pode entrar. Como assim pode entrar? Não, eu já conversei com o taverneiro, pode entrar. Ah, é? Ok, então. Eu entro no quarto cedo do fundo, então. Ou mais distante. Alguém tem a chave do quarto? Eu abro. Ok. Ok. Você tem a chave do quarto? Tenho. Tem? Tem uma gazoa aqui. Ele pediu pra gente entrar e já vir, porque ele tá com problema, ele não tá podendo alugar esse quarto, porque daí estragaram. Fechadura. Joga um abrir fechaduras aí, vamos ver. Prestidigitação. Vou ver quanto é que é na minha ficha aqui. Mas. Essa porta não é difícil, não. 16. É 15 a dificuldade. Eu faço só com bônus, eu tenho mais 16. Ah, não, não, não, desculpa. O Desmond levou vocês numa taverna bonitinha, então é 20. Pode rolar aí. Tá fácil ainda, tá mamão. Só não dar uma de celerinho e tirar 4, 3 no dado, tá bom. Né? 3 no dado. É o que eu preciso. Por um. Oh, yeah. Beleza. Tá jogando com desvantagem. Vai lá, destranca a porta e abre o quarto. Meu, pode entrar. E que esse é um ema lá? Vocês notam o seguinte. Tem algumas mochilas ali. Mas não tem ninguém dentro do quarto. Ué. Essas coisas aqui. Como assim? É. Siri. Oi. Esse quarto aqui já tem dono. Essas mochilas não pertencem a gente. Geralmente quando a gente vai instalar, a gente não tem esse tipo de coisa. O quarto não tem. É, ele falou que tava com problema na chave. Pode ser que as pessoas não conseguiram pegar as coisas dela. Deixa aí, depois eu aviso que tem coisas aqui ainda. Siri, você sabe que... Que eu sei como, quando você tá mentindo, né? É improvável que as pessoas saibam quando eu estou mentindo, mas eu normalmente não minto. Sim, você mente. Mas enfim. Não. Não se esqueça que por um breve momento nós estivemos em ligação. E eu sei muito bem quando você está mentindo. Não sabe nada. Mas enfim. Sejamos breves, então. O que aconteceu no beco foi o seguinte. Jé, enquanto eu falo isso, eu tô com a percepção minha totalmente ativa pra ver se tem alguém ou prestando atenção na gente lá dentro ou alguém se aproximando, beleza? Certo, beleza. O que aconteceu com a gente no corredor foi o seguinte, um cidadão daqui de Sigil veio até a gente e disse que haviam 4 orcs, né, que estariam praticando furto. E eu tô parecendo um policial militar falando desse jeito, né? Não, furto, qual artigo, senhor? Muito programa. Alguém encarnou o Harmonium mesmo, mas tudo bem, vamos lá. Ele vai fazer Harmonium, escrever Harmonium com as coisas da mochila do carinha que ele pegou, que ele apreendeu, pra fazer a entrevista. Eu devolvi a mochila com as coisas. Isso que é. E a gente chegou até esse beco aí e encontramos 4 orcs. E eles alegaram que não estavam roubando nada, e sim pegando algo que fora roubado deles. Acabei por usar o olhar da penitência para descobrir o que aconteceu, juntamente com a Lisbeth e a sua zona da verdade. E concluímos que eles estavam atrás de uma espada, aparentemente um artefato, que o que se supõe é que foi roubado de onde eles vieram, que eu acho que é um tal de lugar de Azeroth, eu não sei. E essa espada estava em posse de um mago, que eles entraram em combate e conseguiram recuperar a espada. E de alguma forma eles estavam indo embora e esses caras aí roubaram a espada deles. O que me deixou muito preocupada e intrigada, porque se vocês vissem os orcs, eles davam o dobro de tamanho do Murin. Isso porque tinha uma fêmea junto, aparentemente. Então, as pessoas do tamanho do Murin geralmente não são muito rápidas. Mas eles eram o dobro do tamanho do Murin. Mas enfim, e esses moleques aí conseguiram pegar a espada, né? E aí esses orcs só vieram atrás pra poder recuperar ela. Então isso faz sentido. O que que faz sentido? Agora eu sei por que que a Dama da Dor tava brava andando pela cidade. Ela tava em patrulha. Tava. Eu passei, enquanto tava voltando pra cá, tinha uma aglomeração numa torre. Eu não lembro onde. Mas o capitão disponível lá disse que quatro criaturas verdes e grandes tinham atacado e matado alguém. E só depois chegou a guarda pessoal da Dama da Dor e ela mesma em pessoa até um lugar. Eles estavam bem chateados. Será que esse mago era um daqueles... Qual é o nome mesmo, já? Esqueci. Dabos. Não entendi. Passou um carro bem na hora. Dabos. Ah, Dabos. Será que esse mago, será que é um daqueles Dabos? Eu consegui ver. Celerin, joga inteligência de novo. Porque agora vamos comparar o tamanho, né, do corpo. Eu só vi o corpo embalado, não vi o... Continue o roleplay. Enquanto isso, você joga inteligência pra mim. Vai que caiu um bracinho pro lado. Então, será que esse mago que eles entraram em combate pra recuperar a espada, será que era um Dabos? Será? Deixa eu tentar puxar na minha memória aqui, porque eu usei olhar na penitência e eu vi, mas eu não consegui identificar muito bem esse mago em questão. Mas a espada eu lembro muito bem. Eu vou tentar replicar essa espada num desenho, só um segundo. Certo. Vai usar suas tintinhas mágicas? Sim. Uma réplica da espada. Quero tentar fazer o desenho dela. Deu 20, o teste. Ok, Celerin. Enquanto você vai... explicando o que você viu de torre e da Dama da Dor, e os Dabos passaram, e a Dama da Dor foi naquela direção... E aí foi naquela direção, e foi naquela direção. Te dá um estalo na cabeça. Foi naquela direção. A gosminha. Eita, na mesma direção. Sim. Ok. Já tô sacando qual é da gosminha. Mas isso vai ficar pra depois ainda. Ainda não é o assunto. Eu chego lá ainda. Ó, a espada é mais ou menos assim, ó. Eu sei que tá meio torto, parece sol, mas na verdade é a parte de baixo, tá? Onde você desenhou isso? Aqui, ó. Ah, não, mas pensei que você tinha desenhado no Roll20 aqui. Ah, você quer que eu desenhe aqui? Ah, não, é só não. Porque você falou que ia desenhar e você parou um pouquinho, eu falei, ué, acho que ele tá desenhando. Não, ainda o Jeff falou que eu ia usar a tintinha lá, a minha, mais. Ah, sim, é. Não. Tal desenho da Toff aí. The Frostmourne. E vocês pegaram essa espada? Não deu tempo. Não deu tempo porque, de alguma forma, eles abriram um portal pra Azeroth, que é o lugar supostamente onde eles vêm, e eu acho que alguma coisa lá de dentro puxou eles, porque eles não se movimentaram, e o líder deles, eu imobilizei ele com uma rajada de golpe, e ele se teleportou de uma forma bem, bem diferente do que eu costumo, que a gente costuma usar. Que engraçado, nunca vi essa espada antes. Ah, é uma espada de outro mundo que ela normalmente corrompe as pessoas que pegam ela. Você conhece a espada? Conheço. Da onde? Quando ela fala isso, Toff, eu conheço, dá um estalo na sua cabeça. Você também conhece, Toff? Você conhece da onde? Eu também conheço. Não, pera. Você conhece? Eu conheço. Foi o que eu disse. Eu também. pera, de onde que eu vi isso? Não. Você viu de mim. Sim, mas eu tô tentando lembrar a sua memória. De onde que você viu que eu vi? Ah, é verdade, outra coisa que eu vi também. Eu descobri onde supostamente a gente vai encontrar outra daquelas pedras de... que a gente viu no sensório. Onde? É, tem uma fonte aqui, eu não sei onde que é, mas tem bastante plantinha nela, e aquilo ali é uma pedra ao céu aberto. Como as Sério? Aham. Uhum. Eu só não sei onde que é o lugar. Mas se Nossa, eu ver... Mas como que eu vou mostrar se eu não sei? Desenha, caralho, você desenhou a espada. Isso, enquanto você desenha a fonte, a Siri fala da espada. Ah, é uma espada ruim, não pegue. Eu quero saber já as informações. Informações? Você sabe tudo que tem pra saber da informação da espada. É, mas a Tamiris tá falando que ela sabe, mas eu não sei, eu não faço ideia. A Tamiris sabe, eu também não sei, também não faço ideia, nunca joguei WoW. Ela já jogou. Ah, então beleza. Então se ela faz jogo, são as informações do jogo. É a Frostmourne, é de Azeroth, e sim, vocês sabem agora onde tem um portal pra lá. Eu achei que a Ciera em si sabia disso. Não, não a Tamiris conhecer isso. A Ciera em si sabe também. Ah, por conta do nada e do vazio. Ela tem essa informação. Então, e como ela tem essa informação e começa a descrever, automaticamente a informação surge na sua mente também. É resgatada pra sua cabeça. Ela invoca mortos-vivos. Seria justamente a descrição dela. Como é que é? Então, a informação que surge na minha cabeça é exatamente a descrição dela do Warcraft, certo? Isso, do Warcraft. Ela é a espada do Warcraft. Bom, então todo mundo sabe. Menos a D, só que ele não tá aqui. Ela foi atender o portão que tá alguém chamando. Mas depois eu falo pra ela o que que é. É, pode falar aí que eu também não sei. Eu sei muito pouco disso. Isso aqui é uma espada fotona, só isso. Cara, é a espada do rei. Do Lich Rei. Do Rei Lich, sim. Não, ela basicamente invoca os mortos. Aham. Uh-huh. E se tiver ela, você vai... Puta, eu fechei o bagulho, peraí. E ela solta um poder chamado Apocalipse. Então, se você controla ela, você simplesmente controla tudo. Controla todos os mortos. Que é da tipo, hora. Como é que chama o Vagante lá? O Vagante? É, do... Game of Thrones. Isso, do Game of Thrones. O Lich King seria basicamente o Vagante principal lá, tá ligado? O White Walker. Ele controla tudo, se tiver espada, entendeu? Certo, entendi. Que legal, que massa. Não conhecia isso daí. Então, Serin, essa espada, de alguma forma, eu sei pela Ciri que é uma espada que controla todos os mortos-vivos. Você poderia controlar uma horda, ou talvez um mundo disso. E, ó, aqui tá a fontezinha. É mais ou menos isso. É que tinha a fonte sentada em cima. Por acaso é a fonte onde tava os cartazes? Não, onde estavam os cartazes era um palanquinho, não era uma fonte. Eu acho que não, Silerinho, porque... Ah, você diz da sua parte. Tá certo. É. Mas eu gostei da sua perspicácia. Sim, quando você olha, você lembra. Fica exatamente no meio daquele mercado enorme que você passou. Quando você estava indo. Carregado pela liteira. Na volta você foi fazendo outros caminhos e acabou não passando por lá também. Sim. Mas você lembra que ter passado de ter visto isso de longe. Isso é perto do grande mercado que possui aqui na cidade. Não lembro o caminho até lá. É verdade. Quando eu usei o Olhar da Penitência no rapaz, eu ouvi um pouco sobre a história dele e vi que uma parte da vida dele, ele tinha uma mulher que foi descobrida dessa fonte, que tinha as inscrições, e essa mulher morreu... Aparentemente por um atentado que teve num mercado muito grande. Teve umas explosões lá. E aí a Dama da Dor passou lá pra poder supostamente ver o que aconteceu, ou enfim, né? E ela foi enviada junto com um monte de gente pro labirinto. E esse cara tá até hoje praguejando contra a Dama da Dor, dizendo que vai enfiar uma adaga nela. O que tudo indica, vai dar uma adagada nela pra poder se vingar. Esse cara continua vivo? Sim, eu deixei ele vivo. Audacioso. Né? Bom. Mas temos um outro problema. Temos vários. A gente não pode ficar andando como Porque toda hora, se tiver algum problema, eles vão querer vir atrás da gente para poder resolver. E a gente pode acabar caindo numa emboscada. Ah, você está com medo da reputação deles? Não necessariamente da reputação, mas assim, se a gente tiver com algum outro foco, a gente vai ter que se desviar. Porque o cara já percebeu que eu não sou da guarda da cidade. E eu não sei disfarçar sobre isso. Eu nunca fui uma soldado. Eu não sei como se portar. E ele já percebeu isso rapidamente. Ah, é verdade. Eu descobri como quebra um portal. Precisa de uma... Isso aqui, ó. Ciel, você deve conhecer melhor do que eu. Ou eu conheço melhor que você agora. Não sei. Isso aqui é... Como que é? Capim, navalha? Não. É... Esqueci. É capim navalha, já? Não, né? Vinha navalha, isso. É, vinha isso. Navalha. Só vinha navalha. É usado pra abrir o portal de Azeroth. Você quer ir pra Azeroth? Não, eu descobri o portal. E essa aqui é a chave. Por um momento eu achei que você queria ir pra lá. Não. Não, eu só achei interessante que a gente tivesse isso aqui em mãos. Porque teve uma hora que o Desmond tava falando com você sobre chaves de portais. E ele, parece que eu ouvi ele falando algo sobre que não necessariamente precisa de uma chave, né, propriamente dita. Pode ser qualquer outra coisa simples. Até mesmo uma, eu não entendi, uma bolinha de alguma coisa. Ele falou, só que eu passei. E agora eu percebi, já que essa vinha aqui é uma chave para abrir o portal. Caramba, não se pode ter privacidade aqui, hein? Não, é que ele fala alto demais. Caralho. É que ele fala alto demais. Entendi. Alguém subiu com o cachorro. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou até a porta e ver se tem algum cachorro. Não tem cachorro nenhum. Foi só na sua mente, Toff. Uma coisa você vai gostar de ouvir do que eu tenho pra falar, então. Ah, vou. Nós só temos mais um dia aqui se disfarçar como soldado. É mais do bazar aí. Porque eu vivi uma situação parecida com a sua. Eu também fui confrontado por ser um soldado. Mas pelo líder deles. Isso pareceu bem óbvio. Você foi até o quartel? Fui. Fazer o quê? Bom, eu li o pergaminho das facções e os Harmonions são rivais da Patrulha da Perdição. Então eu tentei colocar alguém no encalço deles para ver se segurava um pouco esse ânimo que eles estavam. Bom, eu tenho uma carta que eu posso, até amanhã, ir fazer uma batida no armorial. São ordens do Prócer. Ah, você ganhou uma liberdade, um acesso lá dentro? Sim, foi até promovido a tenente. Caramba. Sargento, é pilantra, prazer. Sargento. Prazer. Bom, depois disso ele pediu um relatório completo do que a gente encontrar no armorial, mas eu acho que isso já não é relevante pra ele. Ou talvez eu entregue lá de forma anônima. Mas vocês vão realmente no armorial? Então, por isso que eu tô falando. A gente, se quiser, nós podemos entrar hoje, de noite, no armorial, sem alertar muito. Mas o que a gente vai fazer no armorial? Exato. Quer dizer, pra que vocês querem entrar no armorial? A gente já tem as informações que a gente precisa, não? Não. Não? Tem mais uma coisa que eu descobri hoje. Ah, você poderia partilhar com a gente? Cadê aquele tubinho de ensaio que vocês estavam guardando? Tubinho de ensaio? É o tubinho que tava com a gosma. Foi incinerado. Ah, tá. Ah, essa gosma, ela não é simplesmente uma gosma do caos ou controladora de mentes. Não, ela é uma cria do vazio. Saúde. Não, sim. Mas ela não é simplesmente feita pra possuir as pessoas e deixar ela em frenesia. Ela também é uma espiã. Claro, se é do nariz do vazio, é um espião. Sim, eu passei perto de um cartaz, voltando pra cá, e essa gosma me reconheceu. Você não chegou próximo dele não, né? Hã? Você não chegou próximo dele não, né? Não. Certeza? Certeza. Foi cerca de uns 15, 20 metros. Deixa eu dar uma olhada. Eu faço um percepção no Celerinja. Ok, joga. Tá, 43. Celerim tá limpo. Ah, prossiga. Tá limpo. Ela me reconheceu, mesmo disfarçada. Agora te reconheceu? Sim, quando eu passei por essa distância perto do cartaz, ela começou a seguir meus movimentos, pendurada ainda no cartaz. Vixe. Engraçado. Então andar por essas ruas vai ser mais complicado do que a gente imagina. A gente pode ser atacado de surpresa. Sim. E depois disso, eu fui embora e eu encontrei a Dama da Dor, tudo tal, no caminho. E a Gosma foi em direção ao atentado lá, ver o que estava acontecendo com a Dama da Dor. Ué? Aparentemente, não somos os únicos que estão sendo espionados. Será que o Nadevaldo está espionando os movimentos do Dama da Dor? Eu acho que é meio... Será que eles conseguem observar alguma coisa lá de dentro? Sim. É porque nós não somos os regentes da Kiela. Eu acho que ele deve estar preparado se ele for tentar mesmo invadir. Experiência amarga, uns anos. De uma coisa eu já percebi. A Dama da Dor, ela bota o nádeo vazio, se ela quiser, no bolso. Ou no buraco portátil. Um pedaço pequeno, sim. Não sei, num confronto direto. Se é que isso pode ocorrer um dia, não sei. É abstrato. Bom, ela, pelo menos da nossa parte, ela já está ciente. Eu já deixei bem claro para ela que o nádeo vazio já tem acesso a Sigil. E será uma questão de tempo para que, né, ele realmente chegue aqui com força total. Sim. Por isso que eu posso enviar um relatório, sei lá, simplista, do que o patrão da perdição está fazendo para os Harmonions. Isso pode criar um certo conflito na cidade. Certo. Seria um disfarce bom para nós. Pode ser. Nos escondermos. E você disse que tinha mais alguma coisa interessante dentro do armorial? O que seria? Não, seria isso. Porque a Gosmin está agindo como uma espiã. Então, certamente alguma coisa deve estar acontecendo lá dentro. Bom, não esquece que além da Pentar, existem outros líderes que a gente não teve conhecimento. Quer dizer, tem aquela pessoa que eu senti a presença no Reino de Sal. Bom, mas a Pentar é a prócer deles. É como se fosse o governante. Aqui eles seriam os prefeitos. Entendi. Ah, outra coisa, Lisbeth, se bem me lembro, você falou com aquele orc sobre uma possível aliança. Por que você fez isso? Eu não entendi. Não é você? Eu tenho informação, né? Eu até me surpreendi, porque você, com todo esse ódio com o orc. Jamais queria aliança. Eu só queria uma informação. E ele deu. E que informação seria essa? Era a respeito da chave. Ah, sim. Bom, a gente já sabe aqui, ó. Aqui é a chave. Tá, segura. Ah, cortou o dedo, hein? Cortou o dedo, abriu o portal, hein? Enfim, acho que é isso que aconteceu hoje. Não tivemos mais nenhum problema. Ah, é verdade, no caminho que você fez, você viu se tinha muitos cartazes com os nossos rostos? Tinha cartazes do outro lado da cidade. Então deve ter uma boa área já abrangida. Que droga. E que tem em mente agora? Qual será o próximo passo? Vocês precisam ver se vocês vão ou não no armorial. Eu pretendo ir no mercado. Bem. Tô pensando bem agora. A Gosminha já me reconheceu com ilusão. Eu acho que não faz muito sentido tentar entrar na armadilha. Você pode fazer algum tipo de metamorfose. É melhor do que ilusão. Ainda acho que não é o suficiente. Bom, tá com outros tipos de visões, como visão verdadeira, essas coisas. Infelizmente, a gente vai precisar dessas ilusões. Não sei se vamos manter a ilusão dos harmônios, mas isso é uma ilusão, porque cartazes vão atrair mercenários. Isso vai ser um grande empecilho pra gente. Mais do que mercenários. Mercenários então. Possuídos. Exato. Ele tá morto, pode se transformar em outro tipo de humanoide, não tem? Sim, eu consigo fazer isso, mas eu tenho uma intuição que ainda assim não é suficiente. Você prefere andar com seu rosto por aí? Porque pelo menos você prefere ser reconhecido. Ah, não, eu vou fazer só uma outra ilusão, só vou mudar a ilusão. Eu acho que a metamorfose é melhor. É só a gente ficar longe dos cartazes. Mas se vocês vão no armorial... Não, não. É por isso que eu tô falando. Eu acho que já não é uma boa ideia pelo fato que ele reconheceu eu mesmo com a ilusão. Uhum. Eu posso deixar que os Harmonions vão até o armorial por mim. Eu consigo fazer um relatório indicando atividades suspeitas lá. Pode ser. A gente pode colocar essas pessoas... Você disse que você subiu de cargo no lado, não foi? É, eu passei de extremamente nada para muito nada. Bom, que nada é aquilo que tá complicando nossas vidas. Porque é algo importante. Mas você pode falar com alguém e eles irem lá dentro lá e coletar informações que a gente precisa enquanto a gente vai lá no mercado. Eu gostei da ideia da Cida, a gente no mercado, porque lá é onde tem o lá próximo onde tem a fonte. Eu acho. Sim. Que horas são, Jeff? Assim, vendo o horário da caminhada. Bom, tempo que vocês estão na atividade aí, teoricamente seria assim, em torno de 4, 5 horas da tarde. O tanto de tempo que vocês gastaram aí. Não, mais. Vocês gastaram tempo pra caramba. Vocês foram lá no Palácio dos Eventos. Já estaria anoitecendo. Vocês não querem adiar essa visita pro mercado amanhã e eu vou com vocês? Você acha que seria mais prudente que fôssemos no... de manhã? É, a noite é a vantagem das pessoas más. Não, mas a maldade e o filho serem, não tem hora pra acontecer. Pelo menos pouco que a gente tá aqui, pouco eu consegui observar. A gente, teoricamente, tem menos pessoas, então seria mais fácil da gente ver as coisas no mercado. E até mesmo porque a gente não estaria levantando suspeita, afinal, somos os Harmonions, estamos fazendo patrulha. O mercado não fecha à noite, né? Vocês sabem. Não, não sei. Não fecha, mas só as pessoas ruins vão à noite, segundo você. Então tem menos. E a gente, por ser Harmonious, pessoas que os miliantes estariam com intimidade. Ou poderia ter uma reação ruim e eles atacarem. É melhor a gente mudar o disfarce. Algo mais neutro. Tem, Silêncio. Harmonious, você tá? Silêncio, tem que subir na escada. Silêncio. Tem vindo uma linha na nossa direção. Devem ser as pessoas que estão no quarto. Rápido, pra fora. Vamos usar o passo das mãos pra fora. Rápido. Eu uso o passo das brumas e vou pra fora já. Pra fora? Onde é pra fora? Tipo assim, pra palpita, esses arbustos aqui, ó. Ah, fora da taverna. Vocês estão aqui. Aqui. Aqui. Isso aqui é ir pra arvinha aqui. É. Beleza, se Toff falar isso, desaparece. Vocês lá dentro do quarto, vocês escutam um molho de chaves sendo agitado e alguém colocando uma chave na fechadura da porta do quarto onde vocês estão. Aí eu faço um pra... Eu passo as brumas também pra fora e rezo. Que não seja parede, que não seja parede, que não seja parede. Porra, tem até a janela aberta, cara. Trancaram a porta, por que eles vão deixar a janela aberta? Não, é visível, né, mano? Dá pra você ver. Pra frente. Não, ninguém falou que abria a janela quando entrava no quarto. Tá fechado, então. Cara, não tem uns vridos aí? Os vitrais pra vir lá fora? Não, tá fechadinho. O tanto que eu andei nessa porra, em volta dessa porra, eu já decorei já o lugar. É, você decorou, o Celerinho tá rezando. Você sabe, eu não sei como é lá fora, por trás. Ok, Celerinho, vazou. Não foi na parede, Celerim. Mas já que foi aleatório, eu vou jogar um dadinho aqui. Ah, se... foi pro lado de fora da janela, mas aí quanto eu não sei. Não, mas vocês estão no segundo andar e arbusto lá embaixo, não vai machucar ninguém. E os demais? Murray e Lisbeth fazem o quê? Estão abrindo a porta. Estão abrindo a porta. Então, tem gente, eu falei, tem gente chegando. Alguém coloca o barulho, a chave na porta e começa a mexer na porta ali. Você lembra o que eu falei a hora que a gente entrou? O que eu falei? Não. Então, você não lembra, cara. Presta atenção. Eu falei, esse quarto aqui tem gente nele já. Não tem é nosso. Mochila aqui, não é nosso. Ou seja, as pessoas do quarto estão voltando. E a gente entrou, arrombou. E eu falei, vamos embora. Eu passo das brumas. Vamos sair daqui. Então, presta atenção, menina. Caralho. Também passo das brumas com o anel pra fora. E a Cida fica deitada na cama, comer uma maçã. Eu vou só sair pela janela aqui, mas sem passar das brumas, só andando. Você tem vida dessa forma. Ó. Estão destrancando a porta, ó. Murren saltou, Lisbeth saltou. Lisbeth saltou? Se ele saltou também? Ok, beleza. Eu só passei pela parede só. Beleza. Joia, vocês estão do lado de fora, não sabem o que está acontecendo lá no quarto. De boa, já era. E vocês estão ali do lado de fora. Bom, dispersa. Vamos voltar para a taverna nossa. Aviso o Desmond, deve ter ficado lá embaixo tomando, como sempre. E vamos voltar para a estalagem e a gente vê se de lá a gente parte para o mercado. Ou não. Pode ser? Eu gostaria de, no caso, se a gente for atrás do mercado para mudar nossas aparência? Isso. Mas talvez é melhor que a gente converse sobre isso quando chegarmos na taverna. Tem muita gente andando aqui. Sim. Enquanto vocês estão conversando ali do lado de fora, vocês estão assim na parte de trás da taverna, um lugar mais um pouquinho mais sujo. Vocês notam que é onde o dono da taverna ele coloca restos de comida e lixo em geral. Então ele faz essas coisas. E aí vocês percebem o seguinte, ó. Que a porra da imagem dá pau. Peraí, que agora vai, hein? Vocês percebem que tem algumas criaturas. Filha da puta, mano! Que inferno, velho! Agora vai, hein? Agora foi. Eles percebem que tem um bando de ratos no chão. Estão se alimentando de restos de comida. E aí vocês chegam ali, alguns ratos fogem, mas um rato para e fica em pezinho e fica observando vocês. Vocês olham esses ratos, a impressão que vocês têm é que o cérebro dos ratos fica exposto fora da cabeça. Se esse rato tiver olho preto, eu dou uma bica nele. Por quê? Por quê, mano? Que rato é esse? Porque o rato do vazio, velho. Isso é só o borrachudo. É, daí vai passar a leptospinada. Olha aí outra imagem deles, que bonitinhos. Que da hora. Tem esses ratinhos do cérebro pra fora aí. É os leaker da rato. Então fico olhando vocês. Mais atentamente. E aí? Qual é a boa de hoje? Qual é a boa de hoje? Não, quando você fala e aí, ele dá no pé. Ele não responde? Não, ele dá no pé, ele se manda. Se você respondesse, eu ia ter uma piada pronta já, velho. O rato responde, tô fora e vaza. Qual que é a piada? Ah, assim, ele falando com o rato. Ele falou que ia sair fora. Droga, eu tô entendendo. Ai, ai. Olha, eu vou mandar uma outra imagem mais bonita ainda pra vocês verem como esses ratinhos são simpáticos. Ah, só pra saber, vocês querem ter alguma experiência lá no sensório? Não. A moça deu tickets pra gente. E eu passo. É bem legal. Quem sabe um dia eu não dê uma oportunidade, mas por hora, não. Será que a gente vai ser bem-vindo? É, por que não? É, eu sussurro pra Nesbit. Ela não tava junto com a gente. É, acredito que a gente não foi muito. Bom, o local é bom pra treinar, tem bastante coisa legal lá. E ainda assim, a experiência é bem vívida, não é só um sentimento. Você vê uma cena, é legal. A gente tá parado ou a gente tá caminhando em direção a outra taverna? Enquanto isso, vocês que decidem. Eu estaria parado. É um beco ali ou é aberto? É um beco, tem várias casas próximas ali. É um beco. Falando em sensitivo, Siri, você que é íntima deles, você lembra como eles se vestem? Lembro. Poderia fazer uma ilusãozinha rapidinha de como é? Tá, assim, ó. Certo. Bom, podem já tirar esse sentimento de austeridade do ar. E aí eu faço a ilusão pra dar refresh. Todo mundo tá com roupa dos sensitivos, só que com rostos diferentes. Por que a gente vai virar sensitivos? Porque aparentemente eles são uma facção neutra por aqui. Não, não são, né? Eles não promovem conhecimento, como você disse? Eles promovem sensações, conhecimentos são outros, e eles têm várias facções inimigas. É só a gente ficar tranquilo, porque a gente não é autoridade, a gente não é ladrão. Então, se ninguém mexer com a gente não mexe com ninguém. Não. Eu quero a ilusão, Cederinho. Você quer tentar recusar? Eu quero. Tá, então criatura involuntária tem que fazer um save de carisma. Ai, se a gente for lá no mercado, vestido de sensitivo, não vai ser um pouco estranho? Por quê? Ah, sei lá. Vou jogar aqui. Sensitivos se vestem dessa 29. Forma, assim, ó. É 29 a CD. É assim que os sensitivos se vestem, tá? Mais o X da Lisbeth aí. Com roupas coloridas, cheias de detalhes, rebuscadas, esvoaçantes, coladas ao corpo de forma sensual. É assim que os sensitivos se vestem. Todos eles se vestem como bardos. Eu não tô gostando dessa roupa. Tá parecendo a Monique. Esse negócio me deixa com falta de ar. É só uma ilusão, né, Toff? Você sabe muito bem disso. Eu sei, mas a minha doutrinação não foi pra isso. Se algum tarado tentar qualquer coisinha, já sabe. Pô, como eu disse, se ninguém mexer com a gente, é só ignorar. É, aquele Débora lá tá arrastando muita zinha pro meu lado, deixa ele. Ele não me respeita. Bom, você disse que tava incomodando o fato das pessoas estarem parando na rua. Resolvi seu problema. É, mas você me arranjou outro. Não, agora você é livre para bater em qualquer um que te arrumar problema. O que raça enchendo o saco aqui de novo? O que você quer? O ratinho, ele para e fica olhando pra vocês. Comida, comida, comida, comida. Ele quer comida. Olha um monte de comida aí no chão, ó. Mas assim tá coisa boa. Mas olha, amor. Tem um comida, monte de comida aí, amiguinho. Comida, comida, comida. Comida mata. Não, não tem. Comida tacou. Eu juro que eu não tô entendendo essa porra desses bichinhos. Não tá deixando eu te entender. Comida, comida, comida, comida mata. Comida tacou. Correr, correr. Como assim comida tacou? De brof, pula uma gosminha preta no ratinho. Puta, eu chuto, eu falei. Você vai chutar? Hã? Que legal que você chutou, não, porque a gosminha pula do ratinho no seu pé, Toff. Não, ela não é mais rápida que eu. Ah, mas é a gosma do nada. Gosma do nada é o cacete, velho. É o Jiraiya, é. Então você vai jogar, então... Reflexo. Isso, joga reflexo. Ok. Não tem reflexo, perdeu. Joga um save de destreza, Toff, contra a destreza da gosminha. Aí, 36. Ih, calma aí que eu posso superar isso, hein? Não supera. Caralho. Não, vou gastar um ponto heróico. Bem se você tirar 20, mano. Você tem mais 10 só. Caralho, dancei. Heróico, é melhor. Ok, você, a gosminha pula do rato no seu pé, você desvia o pé da gosma e chuta o ratinho pra longe. Ai. Salvei o rato, tá bom. Salvou. Salvou. O rato toma uma bicuda do monge, o rato foi salvo, beleza. Foi incinerar a Toff, Jeff. Foi incinerar a gosma. A gosma, beleza. A gosma pula assim na direção do pé da Toff, cai no chão, você vai e taca fogo nela. Eu entendi, incinerar a Toff, tá? Eu falei, oxe. Mas vamos ver se você é mais rápido do que a gosma, amor. Hein? Joga... Faz uma jogada de ataque aí, sem considerar bônus mágicos do machado. E eu vou rolar uma destreza aqui pra gosminha. Bônus mágicos do machado, mano. É, força mais proficiência. Força mais proficiência. Proficiência mais 5, né? Porque... Por causa da cachoeira. Então, peraí. Então. Cadê... Mas... Comida pra porra, filha da puta. Então vamos lá. Mais... 5, 13. Hã? Bom, joga aí, Murray. Beleza? Nossa, ok. Buena, você vai lá e incinera a gosminha que tá no chão, tá? Quando o Murin taca fogo na gosminha, vocês escutam lá longe o guinchinho do rato que a Toff chutou. O rato se manda, vai embora, tá? E na hora que o Murin taca fogo, alguma coisa dá errada na hora que o Murin tacou fogo no negócio. Oxi. Começa um terremoto. Oxi. Tá? Só que é estranho, é engraçado. Começa um terremoto e vocês notam que a rua ela começa a inclinar. Oxi, o sítio tá virando, será? Vocês começam a olhar assim na ponta da torre. A ponta daquele monte sobre o qual o Sigil orbita. E vocês começam a ver aquela ponta penetrando no anel da cidade. Ui. E vocês notam que a cidade, o disco, o pneu sobre o qual a cidade foi construída, ele tá tombando de lado, assim, caindo sobre a montanha. A cidade tá virando, é isso? E vocês começam a escutar... multidão desesperada, gritando. Ele tá do lado da cidade só, pessoal não... Pessoal, o que tá acontecendo? A cidade tá virando? O lado onde vocês estão tá indo pra baixo, tá? O outro lado é o lado que tá subindo. Conforme vai acontecendo isso, vocês sentem que de alguma forma a gravidade da cidade começa a se alterar, começa a se deturpar. Tá? Vocês começam a se sentir meio leves, meio flutuando e de repente vocês veem que algumas pessoas elas são projetadas pra fora da cidade em direção ao centro do anel. Tá, as pessoas despencam. Tá? Vocês começam a ver prédios que estão próximos ali. Eles começam a despencar também. A cidade tá ficando na vertical agora. É o nada e o vazio que tá fazendo isso, gente. Eles têm a pedra da gravidade. É. O portal se amargou. Nossa, e você fala com essa. Só, desse jeito? Sem preocupação nenhuma. Eu estou pensando. Achar... Mais do que isso. Eu acho que a Dama da Dor está sendo atacada. Ah! Vocês veem uma explosão ao longe e vocês notam o seguinte: um prédio, ele é arremessado e ele se crava na ponta do monte onde Sigil orbita, tá? Ele se crava ali, depois ele esfarela e despenca. Vamos até lá. Eu vou tentar localizá-la. Ah, ela estava para lá quando a Gosma ela seguiu. Vamos para lá então. Rápido. Todo mundo aqui acho que voa, né? Uhum. Sim, vamos voar. Não sei, eu vou. Sim, todo mundo voa. O anel tem voo. O anel de vocês tem voo. Vambora. Tá. Vocês vão escutando esses gritos desesperados, tá? E vão voando e vão na direção. Qual direção que vocês vão? Da onde eu vi a Dama da Dor passando e a Gosma seguindo ela. Da onde o prédio foi arremessado, né? da onde a galera tá sendo arremessada. Vocês vão escutando os gritos desesperados, tá? E aí vocês vão voando naquela direção. Uma outra explosão se forma, um monte de prédio desaba, pessoas elas vão sendo arremessadas para fora da cidade gritando desesperadas. E aí vocês chegam no local onde uma imensa clareira se abriu com a última explosão que teve. E aí vocês notam no centro daquela clareira uma figura imponente, majestosa, dominante, a Dama da Dor. Amor, no caminho que a gente tá voando, eu vou conjurando alguns animais pra eles irem ajudando as pessoas lá. Uhum. Pra elas não caírem. Você vai pedindo ajuda pros animais, eles vão tentando ajudar da melhor maneira possível. Mas eles são animais. Tá? Ainda assim, não conseguem fazer muita coisa. Eu peço pros dragões ajudarem as pessoas. No caminho eu vou me transformar em lobo. Correção, o Theon abre o plano dele. Não, eu pedi uma chave pra ele, pra falar a verdade. Você pediu uma chave pra ele? Quando? Você não é o bobo da cara? É, mas dá pra você criar uma chave. É um portal. Se você tiver a chave, você abre. As pessoas vão caindo mesmo. Pessoal, né? Vem na montanha russa. Vocês vêm lá no centro, a Dama da Dor. Vocês abrem o portal, pedem para as criaturas irem ajudando. E tá a Dama da Dor lá no centro daquela explosão devastadora que se formou ali. Da cratera da destruição. E aí vocês olham a Dama da Dor. Ela tá no centro ali, flutuando. E a cabeça dela vai mexendo para um lado, para um outro, assim. Tá como se estivesse dando tilt na Dama da Dor. E aí vocês podem jogar um teste de percepção. Já tô jogando a inspiração bárdica. Como é que é? Vou gastar uma inspiração aqui pra jogar. Se eu tivesse tiltadinha. Nossa. Eu curto, ela tá mexendo, tipo, aos poucos, a cabeça. Ela tá mexendo muito pra mim, mas falando de bug. Porra, 1,20, hein? Aham. Uhum. É. 40. Deixa eu lembrar onde que tem... Ah, Matrix. Sabe quando um agente invade o corpo de uma pessoa comum, da Matrix? Do cara do helicóptero, né? Do cara do helicóptero, que ele dá aquelas tremidas e umas blincadas ao mesmo tempo. A Dama da Dor tá desse jeito, tá? Tem pessoas que estão passando perto e vocês veem aqueles tentáculos, assim, da saia dela, indo na direção das pessoas, retalhando as pessoas. Será tá? que é o Gosminha que tá entrando ali? Subitamente, a realidade próxima ali distorce e uma grande porção do bairro onde ela tá desaparece, tá? E aí, quanto deu os testes de percepção de vocês? Acho que todo mundo passou. 48. Todo mundo passou, até a Lisbeth passou. Vocês notam, a parte de baixo dela tá inteira preta. Ah, velho. Se você terminar a sessão agora... Fim, mano, da sessão. Chuta ela. Eu duvido que você chuta ela. Chuta lá. Sim. Se você continuar chutando, eu chuto. A Dama da Dor está sendo dominada pela gosminha do nada e do vazio. Fim da sessão. Lidem com isso. Quê? Até domingo de novo. Se você quiser, eu deixo os gritos aqui tocando até domingo que vem, ó. tomando. Não, é sério, são 8 horas, eu preciso parar, minha gente. De boa, tô só zoando. Preciso parar que eu não fui no banheiro nenhuma vez hoje ainda. Ai, ai. Bom. As pessoas gritando na cidade, ó. Escutem. Eu acho, ó. Já vou me anteceder e falar que eu acho que se por um acaso a gente conseguir arrancar o nadeu vazio dela, a gente vai ganhar uma aliada forte. A gente é o rei de Sijo. Eu não quero ser rei de Sijo, não, mas a gente vai ganhar uma boa aliada. A gente pode criar a nossa facção, né? Já que vai ter uma que vai ser extinta. Então, facção dos moradores de Sigma. Os moradores de Arton aí, quebrada. Os moradores de Arton. Sobreviventes de Arton. Só o que restou. Ai, ai, ai. Minha gente, vamos finalizar por hoje, tá? Beleza. A menos que eu tenha algum imprevisto, domingo que vem já tá pré-confirmado, então também. Tá? Se eu tiver algum imprevisto aí, eu comunico vocês durante a semana. Eu espero que vocês estejam gostando. Peço, por favor, que dê um feedback depois pra mim do que vocês estão achando, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, pra eu aprimorar sempre, tá bom? Beleza. E muito obrigado pela presença, participação e empolgação de todos aí. Morou. Até mais. Falou aí, galerinha. Até, oh, gente. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. Amor, você quer falar um pouquinho antes de tomar banho?